Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos falar do quinto episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Saints of Imperfection. Mas antes de começar o podcast, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, em que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu! E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu possa estar aqui citando o nome. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. É isso aí, galera. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Vamos lá, vamos então falar do... Esse é o quinto episódio da segunda temporada de Discovery, que eu já não lembro o nome. Qual que é o nome do episódio? Não é o sexto episódio, caralho? Não. Não, é o quinto. É o quinto. Ah, não, é verdade, é o quinto. É o quinto e o episódio é... Peraí, tá aí. Sins, como é que é? Ah, pecado, não, peraí. Saints of Imperfection, não é isso? Isso. Santos da Imperfeição. Isso, essa porra aí. Tá, então é o seguinte, quero saber, vamos lá, opiniões de maneira geral, como sempre, começar com o Thiago. Vamos lá, Thiago. Você, cara. Hoje você vai começar comigo, né? Cara, Discovery tá com aquela maldição que a gente falou, que eles lançam um episódio bom e um episódio ruim, né? Tivemos o episódio ruim dessa vez, né? Cara, o que me surpreende é que quando o Discovery precisa contar uma história, assim, contar, dar uma informação importante pra gente, muito importante, eles dão uma cagada, uma derrapada, assim, de como contar essa história. Eu assisti um episódio que, tipo, a única informação útil que ele me deu foi nos últimos 3 minutos de episódio, né? Hora que ele fala a energia do Tachyon lá, é a única coisa importante, que ao longo do episódio todo ele criou uma história pra salvar a Tilly, da onde não faz sentido com nada do que foi apresentado até então. Então eu particularmente, eu não gostei desse episódio, botaram a mão na sessão 31, na minha visão cagaram, entendeu? Mais uma coisa que eles botam a mão cagaram. Então assim, eu achei um episódio bem fraco na sua construção, tipo, ele tinha uma ideia muito boa, mas a sua execução, a sua como foi filmado, direção... foi muito ruim. Eu achei que foi péssimo. Todo esse sistema de direção, como tipo a Michael entrando na ponte, todo mundo olhando pra ela, tipo, quem que é ela? Ela é, é alguma rainha, alguma princesa? Eu não fui informado disso, né? Então assim, eu me cansei, sabe? Esse episódio, tipo, mais uma vez é Discovery, né? É isso aí, eu achei até que você foi bonzinho aí, cara, porque olha... Não, eu quero, eu tô aqui com os melhores momentos na minha tela, ah. Eu quero destruir todos eles. Ah, sim, ótimo. Tá, então vamos lá agora pular pro Torelli, e você, cara, o que, que você achou? Como é que é o nome do episódio mesmo, cara? É Santos da Imperfeição, Saints of Imperfection. Caralho, bro, parece um nome de banda de metal gospel, cara. É verdade, hein, cara? É verdade. Rosa de Saron, né, essas bandas. Cara, eu não entendi muito o episódio, eu não tive muito saco pra pensar nele. Todo o lance da Sessão 31 me deixou muito irritado, cara. Os caras simplesmente confundiram a Sessão 31 com a inteligência da frota, cara. Que é uma coisa aberta e não secreta. Nossa, sei lá, uma merda de episódio. Não tem muito pra falar, não. Prefiro continuar falando disso se vocês forem lembrando aí. Beleza, beleza. É, cara, nossa, eu te entendo totalmente. Tipo, nossa, cara. Mas ok. É, vamos lá, Fernando, e você? Assim, uma coisa que eu tenho reparado, vai, vamos assim dizer, em Discovery, é que eles estão fazendo um episódio ligado à história principal, plot principal, e um episódio da semana com um side quest. O episódio tipo side quest que eles, olha, um planeta no quadrante gama, desculpa, beta, que tá com humanos. Ficou legal. Olha, é um ser espacial que tá tentando se comunicar com a gente. Ficou legal. Aí eles fazem, tipo, o episódio que tem que ligar os personagens e grandes revelações e tal. E aí eles se embananam. Tipo, esse episódio ficou embananado também. Não é o pior episódio de Discovery pra mim até hoje, mesmo porque vai ser difícil superar uma cabeça de bebê Klingon decepado, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá pra falar. Tem gente falando, nossa, que episódio maravilhoso, eu gostei do episódio, assim... O importante pra mim, que é quando eu tô assistindo o episódio, ele me fixar a atenção, pra eu querer saber o que vai acontecer, isso eu senti. Mas ao mesmo tempo que eu senti, olha, eu quero saber o que tá acontecendo, eu também senti aquilo, mas dessa maneira, mas como isso aconteceu, mas e isso não faz sentido. Eu passei por muitos momentos assim assistindo esse episódio. Então eu nunca vou conseguir classificar ele como um episódio bom. Por causa que quando você começa, que nem eu tava conversando com o Heitor lá da Baixada, e quando você começa a ficar tendo que explicar muita coisa que não foi explicado no episódio, você vê muito buraco, e isso é um problema pra mim no episódio. Tipo, de novo, não é o pior episódio de Discovery, mas nem de perto, mas também não é um bom episódio. Tá, no meu caso, eu já acho que eu discordo de você pra caramba aí. Pra mim é um dos piores de Discovery, um dos piores mesmo, cara. Esse pra mim foi um desastre, sabe? Ele vem maquiado na edição, sabe? Nos efeitos especiais e tal, em algumas cenas mais ação, assim, ele parece um episódio, nossa, bem cuidado em alguns aspectos, mas na verdade, cara, se você tirar dinheiro de Discovery, imagina esse episódio filmado com orçamento lá do década de 60. Cara, eles não têm uma história, cara, eles não têm uma boa história pra contar. Sem contar que chafurdaram na pieguice de uma maneira vergonhosa, sabe? E essa questão que o Torelli citou também, de como que os caras não sabem nem o que é a Sessão 31. Ou pelo menos deram um foda-se, assim, ó, vamos fazer de conta que a coisa é meio CIA, entendeu? Sei lá, né? E justamente, você tem inteligência da Frota Estelar. Cara, a gente vai discutir, sabe, em profundidade isso hoje, mas... Que vergonhoso, eu nunca vi uma utilização da Sessão 31 tão estúpida. Talvez o filme do Into Darkness lá também, né? Que tinha umas coisas ali. Mas a questão é que eles não entenderam o conceito e agora, sabe, vão jogar isso como algo recorrente na série. Aquela rivalidadezinha forçada entre o Capitão Pike e o amigo dele lá, cara, que coisa vergonhosa também. Assim, e acho que uma coisa, talvez seja o que eu mais achei horrível no episódio é o núcleo da história, que nos traz de volta um personagem que tinha morrido de uma maneira tão desajeitada, assim, não desajeitada, mas eu diria tão nem inverossímil a palavra, porque a gente já teve em Star Trek outras vezes, né, cara, outros personagens que voltaram à vida. Estúpida. Retornos à vida de maneira que a gente tem que fazer uma, sabe, uma suspensão de descrença bem grande e tal. Só que esse episódio, cara, ele vai, acho que ainda mais além. Ainda mais por utilizar a rede micelial de uma maneira tão mágica. A rede micelial, ela já virou uma coisa extremamente mágica. Ela serve pra tudo, ela faz tudo e ela tá aí pra você, como roteirista lá, escrever o que você quiser que tá valendo. Então, eu acho que o conjunto de coisas e de exageros, sabe, e de coisas realmente vergonha alheia que tem nesse episódio, chegou um ponto que do humor involuntário em várias cenas, cara. Tinha cena que eu gargalhava e falei, não acredito. Eu não acredito que os caras não estão percebendo o quão ridículo isso aqui é ou o quanto que isso não faz sentido. Sabe, tipo assim, Discovery pra mim tá chegando num ponto de eu começar a sentir dó da série, sabe? Tipo, dó, sabe? Tipo, puta, tadinha, né? Uma porcariazinha, né? Mal escrita pra cacete. Nossa, como que Star Trek caiu nisso, né? Então, esse episódio pra mim, cara, sinceramente, quer dizer, agora a gente vai começar a imitar Stranger Things também, né? Porque é o Upside Down, né? A minha rede micelial, sabe? O Culber é tipo, foi que nem aquele Will lá, o garoto que ficou perdido a temporada inteira, sabe? Aí, nossa, cara, foi esse o tempo que Star Trek era mais sci-fi, agora é campo da fantasia mesmo, né? Você falou um negócio que eu quando eu terminei o episódio, eu senti a mesma coisa. Eu falei, nossa, eles não sabem mais escrever o roteiro. Eu até comentei com a Rebeca, a gente tava assistindo, e falei, Rebeca, lembra quando a gente tava assistindo uma outra série? E o roteiro da série segurava você pra assistir o próximo episódio? Eu falo assim, Raio Negro, uma série boba. Eu falei assim, não te dá vontade de você assistir o próximo episódio? Eu falei, Game of Thrones. Game of Thrones, cara, eles quando eles vão passar, por exemplo, ano passado eles passavam um episódio novo, era domingo, meia-noite. Uma hora antes eles passavam o episódio anterior, estourava de audiência. Eu falo, por quê? Um bom roteiro faz você assistir várias vezes, assistir pra ver o próximo. Cara, Discovery não tá conseguindo nem fazer isso. Não, e né? Outra... E você falou uma coisa, a sessão 31, eles vão fazer assim, a sessão 31 nunca foi concisa no verso de Star Trek, a gente pode brincar. É a mesma coisa que falaram com os Klingons. Ah, os Klingons nunca tiveram um visual fixo. Não, deixa eu terminar de falar. Mas isso, na verdade, isso é desculpinha de quem não tem argumento. Você entendeu? Porque, na verdade, a sessão 31 foi muito bem colocada. Sim. Você entendeu? Ela ia como algo que não era nem inteligência, era algo. Que eu esqueci o nome agora que o Fernando fala, ele falou no vídeo dele. É tipo um Black Ops, né, cara? Ilegal. É clandestino. Sim. Clandestino, é exatamente. Existe, mas não tá em nenhum livro, não tá em nenhum lugar, existe, mas não existe de verdade. Sim, e você falou do filme Além da Escuridão lá, que fez minhas cagadas. Eu vou te falar que fez melhor, mas eu vou falar isso até ao longo do episódio. Mas beleza, vamos continuar essa. Não, eu concordo totalmente, cara. Foi a utilização mais idiota. A sessão 31, ela tava muito bem fundamentada, não tem nada de coisa não fundamentada e não estruturada e definida, não. Cara, eu reassisti recentemente, esses dias aí, o Inquisition e o Inter-Arma N em Silent Legs, né? Queria ter visto de novo também o Extreme Measures, mas eu já vi esses episódios todos várias vezes, né? Mas, cara, como que a coisa era feita de forma madura, bem montada, nada na sua cara e que fazia sentido dentro de um determinado contexto, para chegarmos aqui em 2019, né? Tá fazendo aí 20 anos, né? Acho que foi no 98, alguma coisa assim, 98, que foi exibido Inquisition pela primeira vez. 20 anos, olha a comemoração. 20 anos da criação da sessão 31, vamos dizer assim, 20 pra 21. E olha essa cagada que estão fazendo. Star Trek, pessoal, quem estiver ouvindo, Star Trek está emburrecendo cada vez mais. Star Trek está sofrendo um processo de idiotização. E esse episódio, pra mim, por mexer com algo que pra mim e pra muita gente é tão caro, que é a sessão 31, dessa forma tão desajeitada, isso pra mim foi realmente assim, como se a cada episódio, ou pelo menos teve esse episódio lá do bebê decepado, e esse, a Discovery vai afundando e vai, sabe, indo mais pro fundo do poço, assim, com o universo de Star Trek, entendeu? Já não dá pra levar mais nada a sério, na minha opinião, virou uma grande piada. Esse episódio pra mim é mais ou menos isso. Assim, o que eu digo é que a pessoa gostou de ser apresentada a sessão 31 dessa maneira? Ok, parabéns que você gostou. Você achou interessante? Parabéns, você achou interessante. Mas o que o Valdemiro está querendo dizer é que a sessão 31 não era isso. A sessão 31 era uma coisa muito diferente. Não tinha essa história de sessão 31 sob o comando da Frota Estelar, sessão 31 que, tipo, todo mundo vê o símbolo preto e já escutou falar, já sabia. O Bashir nem sabia o que era a sessão 31 a primeira vez que aparece. Não, nem o Cisco sabia, cara. Ninguém sabia, entendeu? Mas então, de novo, gente, não é que você não pode gostar. Quer gostar, gosta. Agora, entenda, nós que temos esse conhecimento, por quê? Porque a gente assistiu tantas vezes e não estamos passando pano na brincadeira. Porque tem gente que tem o conhecimento e vai falar, não, mas nunca foi explicado. Pô, eles entraram na sétima temporada de Deep Space Nine, eles entraram na cabeça do Sloan, o Bashir e o O'Brien, e eles descobriram todo o funcionamento. Então, esse aí, só pra pontuar, é o episódio que eu falei, que esse eu não revi recentemente, que é o Extreme Measures, que... É, e mesmo esse episódio, que ele é um episódio talvez mais fraco, relativo à Sessão 31 naquela época, né? Porque tinha episódios excelentes, quando a gente fala de o Inquisition e o Interarma, né? O Extreme Measures, ele tá abaixo, mas mesmo ele é um episódio, cara, realmente bem montado nessa questão. Não é um episódio que desvirtua a Sessão 31 para uma coisa que não era, pelo contrário, em certo aspecto, até aprofunda, porque lá a gente descobre, e isso eu acho genial nele, que a Sessão 31 não tem uma sede, ela não tem o arquivinho lá, que é isso que o Bashir queria que existisse, né? Então, sim, a coisa é tudo na mente. Tava tudo na cabeça do Sloan. Na mente do Sloan, que é justamente uma maneira extremamente inteligente de você imaginar o que é essa coisa. Por que é tão secreto? Porque você não usa um badge pra ser identificado, meu amigo. É por isso que é tão secreto, entendeu? Por exemplo, né? E eu tava gravando, né, pra frota, então eu tava sobre a Sessão 31, eu tava olhando. O Harris, que é o diretor da Frota Solar no século 22, e o Sloan, que é o diretor, desculpa, o diretor da Sessão 31 no século 22, e o Sloan, que é o diretor da Sessão 31 no século 24, estão usando o mesmo uniforme. Quer dizer que do século 22 ao século 24 eles mantiveram um coeso uniforme da Sessão 31, que era uma coisa totalmente preta, sem símbolo, sem nada. E eu só percebi, falar a verdade, terça-feira, quando eu fui gravar isso. Eu nunca reparei nisso. Eu até achei que tinha algum tipo de diferença e tal, mas interessante, legal saber disso aí. É que como a gente só vê o Harris numa tela... E depois, numa coisa escura, não dá pra ver direito. Mas eu tava analisando, eles estão usando exatamente a mesma roupa. Então, até nisso, a antiga encarnação foi coesa. E essa, eles são tipo uma gangue de motoqueiros com jaquetas de couro e outras coisas, né? Enfim, vale a pena, pessoal, conferir. Na data de gravação desse podcast é o dia que foi lançado. Mas, enfim, a questão é que o Fernando, pra Nova Frota, fez esse vídeo explicando. Isso é legal falar, porque... Pra você que não sabe ainda direito, ou que acha que essa porcaria que fizeram em Discovery encaixa, assista o vídeo do Fernando. Eu não terminei de ver ainda, vi só o começo, mas tenho certeza que o Fernando explicou isso bem. Então assistam esse vídeo aí. Acho que, de opinião geral é isso aí. Vamos então começar a analisar esse troço aí mais profundamente. Vamos lá, primeira cena. Puta que pariu. Cara, o episódio começando, o foda é que bateu um recorde aí, né? Em um minuto e meio do episódio, mais ou menos, a Michael já tá chorando. Né? Esse episódio, inclusive, é um porn de Michael chorando, esse episódio. É, cara, é que esse episódio ele não terminou o que aconteceu no segundo, né, Catilli, né? Então ele terminou nesse com ela correndo e chorando, né? Mas, cara, o complicado é que eu tava pensando também... Meu, os personagens de Discovery, na verdade, a gente nem se importa com eles, né? Eles não são carismáticos, assim, no geral. Não. Né? Você acabou de falar uma coisa que eu senti isso. A gente tá cagando pros tripulantes de Discovery. A gente não interessa o que aconteceu. Ah, a Tilly morreu ou foi pra rede micelial? Foda-se, eu tô cagando. Ela. Eu não quero, cara, saber. Cara, eu torci pra ela morrer, meu irmão. Eu também. Toda vez que ela passa por um perigo, e é direto isso agora, eu fico torcendo. E nunca acontece, né? E pra piorar, cara... esse episódio ainda... a gente não só... Ela não tem nem isso, morrer, como ainda volta o personagem de volta da morte, né? O Culber. Cara, o pior que quando o marido do Stamets morreu, cara, eu fiquei bolado. Falei, pô, vai lá, era um personagem, cara. A dinâmica dos dois era legal. Uma pena que o cara morreu e tal. Tipo, enfim. Mas ele ter voltado me deixou mais puto ainda, cara, brother. Aquilo que eu falo, tá lá nas anos. As pessoas falam, não, porque Discovery é muito bom. Muito bom aonde, meu amigo? Onde que o roteiro... Aquilo que aconteceu com o Kirk no filme 2, que ele morre, mas na próxima cena ele já tá vivo? O que, que interessa você matar um cara, na próxima cena tá vivo, e você mata o cara, é que nem matar o Super-Homem também. Você matou o Super-Homem no filme do Batman vs Superman, mas todo mundo sabia que ele tava no filme da Liga da Justiça. Então assim, qual que é o peso que eu sinto? Qual que é a carga emocional que eu dou pra isso? A única carga emocional é você botar uma mulher correndo no corredor, não, chorando? Não, e é foda, aliás, porque ela correndo totalmente emocionada, em câmera lenta, pra também passar pra gente, nossa, olha essa dor, talvez a Tilly tenha morrido, mas cara, a gente tá pouco se importando pra Tilly, e eu digo isso à audiência em geral, cara. Os personagens de Discovery nunca ativam, cara, sabe? Quem que tá se importando? Pra que esse drama todo dela correndo, sendo que a gente sabe que ela vai voltar? A gente sabe que ela não tá morta, né? Também tem isso. Exato. Né, cara? É isso que eu tô falando. A gente sabe que ela não morreu, então você não precisa introduzir isso. Isso você coloca algo desnecessário. Não tem nenhuma Discovery, não dá nenhuma informação nova pra gente. Pode falar. Eu tô com uma dúvida, porque eu não voltei pra ver. Alguém assistiu de novo o final do último episódio, começo desse, pra ver se encaixa direito começar com a Michael correndo? Porque eu não lembro de terminar com ela indo atrás da Tilly. Eu lembro de terminar com ela falando pro Pike que eles estavam analisando a telemetria e acharam a nave do Spock. Então, o que dá a entender é que, assim, quando ela fala isso, ela recebe uma ligação da... Aí a gente explicando essa merda, tirando a solução do... Isso que eu quero dizer, alguém olhou se encaixa direito? Porque eu não olhei, não sei se encaixa. Minha dedicação a Discovery é mínima, cara. Não tem como eu fazer. O que eu entendi foi o seguinte: ela deu essa informação pro pai, que aí o Kubert ligou pra ponte falando que a Tenente Tilly foi raptada pela coisa. Aí eu dá pra entender que quando ela dá essa informação pro pai, que ela sai, escuta isso e sai correndo pra aquela merda. Porque é uma coisa instantânea, você entendeu? Ah, cara, só sei que assim, a Michael na ponte, né, quase chorando, lógico, né, toda hora. E aí, ó, esse lance da Jojo, que, cara, outra coisa também que eu quero comentar antes de falar da cena. Como eu detesto essa personagem da Imperatriz Jojo do universo do cacete lá, para do espelho merda de Discovery. Cara, que personagem bosta. Tipo assim, olha os erros que esses caras cometeram. Desde a primeira temporada, você tinha uma personagem que era legal, que era Capitã Jojo. Olha só, a personagem eu legal. Eu gostava da Capitã Jojo. Capitã Jojo, certo? O que os idiotas fazem? Ah, matam ela, né? Vamos matar essa personagem pra nos deixar a mesma atriz fazendo uma personagem bosta. Uma versão bosta daquela, né? Aí é porque você... eles queriam ser Game of Thrones. Exato, sabe? E aí, cara, isso é o tipo de coisa que você percebe o quanto que essa série ela se auto-flagela, né? Ela se auto-boicota, parece. Porque trocar aquela personagem pra gente ter que acompanhar essa, que é tão... Ela tem um jeito prepotente e chato, como se eu não consigo aceitar como que deixam ela perambular por aí, sabe? Isso é uma idiotice tão grande, cara. Nossa, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas nesse episódio, pra mim, fica tão mais aparente, porque ela tá aí e faz o que ela quer. E essa cena também, que ela... Pessoal, por que que a nave, esse shuttle, não foi identificada? Por que que ela não se identificou? Ah, não, porque é uma missão classified, né? O pai que fala. Mas, cara, tem algum sentido pra ela, tipo, correr esse risco ali? Na minha opinião, é só pra fazer, mais uma vez, a cena que tá tendo em todo episódio agora, que é... Vamos ver, tal, é o Spock, aí, não é, não foi dessa vez, entendeu? Pô, ou então, que nem no episódio passado, que foi com a Number One, tudo bem, não era pra confundir como se fosse o Spock, mas de novo, a coisa do teletransporte, quem que tá vindo? Aí nesse episódio tivemos de novo isso, só que dessa vez ela saindo do shuttle, é pra criar aquela misterinho, entendeu? Só que, cara... Eu tava apostando antes de Jed ver o episódio, eu tava apostando que o Spock ia aparecer no final do quinto episódio, mas essa história de Spock vai aparecer, não é o Spock, Spock vai aparecer, não é o Spock, já encheu o saco, meu João cara. Kleber, né, cara? Na verdade, não fez nenhum sentido pra ela não ter se identificado, sabe? Foi só pra criar o misterinho de, opa, o Spock vai aparecer. Cara, sério mesmo, é tão barato isso. Nossa, então, que o Spock vai aparecer aqui, encheu um saco já isso. Não, peraí, antes da gente falar isso quando o Spock vai aparecer, vamos terminar discutir essa cena. É assim, pra mim isso é roteiro fraco, cara. Eles não sabem o que fazer, então fica nessa emoção. Tipo, é que nem você falou da Jojo. Aquela capitã apresentada era uma personagem muito foda, todo mundo gosta. Então até hoje eles estão se baseando na sombra da Jojo. Você entendeu? E a mesma coisa do Spock. Eles estão usando a sombra do Spock do que foi pra atrair a gente pra essa merda. Porque fica empurrando o Spock pra tudo isso. Porque se ela pegou o shuttle do Spock, ela achou o Soto parado, ela estaria voltando pra algum lugar, correto? Ela não estaria voltando pra algum lugar, pra nave do Sessão 31, alguma coisa? Sim, tava investigando, sei lá. Exato. No mapa, aqui ó, eu tô olhando pro mapa que eu tirei print da tela do coisa. O shuttle tava em direção do que ele tava antes. Ela continuou na direção, entendeu? Ela não fez nenhuma mudança de rota. Então assim, pra mim eles ficam nessa, eles não sabem o que escreve. Você entendeu? Porque eu te pergunto pra todo mundo que tá aqui. Você acha que uma nave daquele tamanho, da Discovery, não conseguiria ultrapassar um shuttle? Não conseguiria jogar um raio-trator no shuttle? Poderia jogar uma bomba no negócio? Eu pensei isso também. Eu não entendi muito bem essa coisa de não usar um raio-trator. Por quê? Raio-trator. Por quê? Cara, essa Discovery... É emoção, né, gente? Mas tá vendo como que... Tipo assim, se você usa uma coisa pra dar uma emoção, aí ao mesmo tempo é pra fingir que é o Spock, aí sai e não é. Pra dar emoção de novo. Cara, é construído tudo assim pra dar pequenos... Enganei você, uhul, não sei o que. É isso? Tipo, pra dar uma coisinha a mais, usar um efeito especial a mais. Ou seja, não tem uma boa história sendo contada. Tem efeitinho especial... Tem surpresinha pra, sabe, que nem jump scare, sabe, que negócio de só o susto por uma coisa meio... De graça, de susto de graça. Então, e outra coisa, essa nave sai de dobra. Mas aí é falta de criatividade de como fazer a cena, porque você quer colocar emoção nessa perseguição, você faz aquele famoso do, sei lá, a nave solta alguma coisa que faz com que seja impossível de usar o raio-trator, ou entra numa nebulosa que não dá pra usar dobra, aí é falta de criatividade mesmo. Não, porque mas ele vira e fala assim... maneiras de você colocar emoção sem ser da torpedo, né? É, não, porque ele vira e fala assim, não, ele tá com o escudo ligado e com as armas ligadas. Tipo, o pai que fala assim, eu caguei, é uma nave auxiliar, tem o quê? Tem uma arminha de phaser, aquela merda? Foda-se. E até agora a Discovery sai de dobra, canem Berissa Galáctica, na frente de todo mundo. Por que não saiu de dobra na frente dessa merda também? O que não faz o mínimo sentido é se era a Jojo pilotando a nave, por quê? Que tava com as armas ligadas. Porque se era o Spock fugindo da frota, faz sentido. Agora, se não é o Spock, é a Jojo... Por quê? Ela tava com a arma ligada. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que, na verdade, a Jojo ajudou o Spock a sair da porra do manicômio. Entendeu? O Spock tava junto da nave do Sessão 31. Ela só fez isso pra desbaratinar todo mundo. Você entendeu o que dizer? Na verdade, ela estava desde o início ali dentro, só ali fugindo ali, só pra dar aquela desbaratinada. Ela pode ter um plano... Isso aí é mais especulação, cara. Isso daí... Vamos dar uma notícia que não é especulação, que saiu no IMDB, que eu mandei pra vocês agora há pouco. Isso. Fala aí. Cara, tem lá um cara, um pessoal dos Estados Unidos que reparou, né? Como eu sigo com sites, o próprio Star Trek Discovery oficial lá, o cara postou uma foto dizendo as participações do ator, do PEC. Ele tá lá, as participações. E tá lá escrito Star Trek Discovery, TV série, Spock no Brother, de 2019, como voz. Voz, e o próximo, isso. Como sua voz. E no episódio da segunda temporada, 13, Spock. E não tem mais nenhuma informação. E significa que o Spock só vai aparecer no episódio 13 e acabou. É, cara, mas isso daí é aquele negócio. Eles estão usando a figura, o nome, a coisa do ícone pop Spock pra atrair o Trekker, ou atrair as pessoas. É só uma isca, cara. Em todo episódio eles ficam com esse anzol assim, vem aqui, entendeu? Tá começando a encher o saco isso, na verdade, né? Mas olha que furo, que esse furo de informação, você vai me vazar a informação do cara que só vai aparecer no episódio 13? É, sei lá, isso aí... Nossa, é uma bosta, mas vamos continuar. Eu gostei da cena que a Michael continuou mirando pra Jojo, essa cena eu gostei, vou falar que eu gostei, que tipo, todo mundo abaixou o phaser, né, que eu achei, porra, o Spock precisa de tudo isso pro Spock, ele vai sair atirando em todo mundo? Mas eu gostei da Michael, ela não tem coragem, ela não confia na Jojo, isso eu achei bacana. Isso, se a história fosse boa, foi uma coisa que seria legal numa história boa, né? Assim, foi um momento, sabe, eles têm esses momentinhos que, opa, imagina se a história fosse boa, hein? Isso aqui ia encaixar legal. Eles têm uns lapsos bons, assim, de vez em quando. Mas, eu queria comentar já a cena que eles estão no turbo elevador. Cara, que daí ela mostra o bad lá da sessão 31. O bad pretinho. Essa porcaria que inventaram. E aí o Pike, ele praticamente faz um... Né, um a sessão 31, claro, a inteligência. Óbvio, tá. Eu sei o que é. Claro, porque todo... E a Michael também, quer dizer, todo mundo sabe. Uma coisa assim, cara, é incrível. Todo mundo sabe. Caramba. Olha, isso eu achei surreal. Falei, não, cara, sério mesmo? Nossa. Sabe o que eu comparo esse bad preto? Eu comparo esse bad preto ao crash... O crachá da Polícia Federal no Brasil, você entendeu? Quem você acha que você é? Ali mostra o crachá da Polícia Federal. Ah, tá, beleza, pode fazer o que você quiser. A Federal não, cara, seria o crachá da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Porque federal é polícia, né? Você tem que mostrar o distintivo mesmo. Seria da BIM, que é a agência de inteligência. Ó, vamos falar sobre isso aqui agora. É o seguinte, ó, então já sobre essa questão do equívoco, por que eu tanto falei aí também, a gente tá falando sobre não encaixar com nada, né? Quer dizer, então fica estabelecido que a sessão 31 em Discovery, ela é tipo a polícia, certo? Ah, vamos atrás do Spock. É tipo a inteligência. É, cara. Ou seja, porque assim... Tem um FBI, uma CIA, qualquer bosta dessa. É, porque assim, em Star Trek sempre foi citado, cara, a inteligência da frota estelar. Certo, então na frota estelar tem o serviço de inteligência. Normal, é de se imaginar, legal. O universo de Star Trek vai enriquecendo conforme você vai criando esses conceitos, né? Que são análogos ao mundo real e tal. Cara, e aí, nesse episódio, a sessão 31 indo atrás do Spock, sendo que tem essa história toda aí que ele é um homicida agora e não sei o que, escapou e tudo mais... Tipo, eles não entenderam o que é a sessão 31. Tem que explicar pros caras, eles podem entrar no Memorial Alpha, cara. Pra ver isso daí, entendeu? Por isso que eu acho que nesse caso de Discovery, eles estão fazendo isso deliberadamente, entendeu? É tipo assim, quer saber? Vamos tornar a sessão 31 mais cool, entendeu? Vamos colocar com nave e tudo mais, agentes, que todo mundo conhece os agentes, sabem da existência. E eu tô achando que é de propósito mesmo, porque não dá pra você errar. Quer dizer, Discovery não dá pra subestimar no quesito errar, né? Mas nesse caso aqui, eu tô achando que eles, sabe, simplesmente foda-se, eu sei que não é, mas vai ser agora, aqui vai ser assim, né? Eu tenho essa impressão. Caralho, eu fico pensando nas implicações disso, cara. Imagina se o Império Romulano soubesse da existência da sessão 31, ia ser guerra do domínio. Ia ser um sério problema, por causa que você lembra daquele episódio que o Sloan vai lá pra assassinar o... Justamente, é esse episódio, o Interarma N em Silent Legs, quer dizer, esse episódio já se torna impossível de existir nesse mesmo universo de Discovery. Porque quando eles falam da sessão 31 lá, naquela comissão, no final do episódio, ninguém dos Romulanos nunca ouviu falar da sessão 31. E sendo que essa coisa foi tão aberta aqui no século 23, ao ponto de qualquer um conhecer em detalhes, como que lá os Romulanos, que com certeza deviam ter, pelo menos a partir do século 23 pro 4, já deveriam ter espiões pelo... Cara, nem precisa ter espiões pra isso. Seria algo de fácil reconhecimento. Ah, sim, a sessão 31. Né? Quem não conhece? O Tal Shiar existe, sem dúvida nenhuma existiu. E uma agência de inteligência como o Tal Shiar não saber da existência de uma área de inteligência chamada sessão 31? Sim. Dessa maneira, né? É, não faz... Ou seja... Já não faz sentido nenhum. Você tá falando com ela abertamente, né? Todo mundo tendo conhecimento. Não, assim, eu acho que o Tal Shiar, a Ordem Obsidiana, não saberem da existência da Sessão 31, é plausível, cara, porque pode ser uma parada tão secreta, uma operação tão secreta, que não tem como ninguém saber. Oi. Exato, mas a questão é que, se for pra considerar isso que é mostrado em Discovery, já não faz sentido... Eles não saberem, entendeu? Como foi montado até então, né? Como a Sessão 31 foi criada, montada, desenvolvida em DS9 e posteriormente em Enterprise, encaixa totalmente a questão de realmente as outras inteligências do quadrante não saberem da Sessão 31. Mas isso que é mostrado aqui já não tem como... Assim, vamos comentar só um momento isso no cano, tá? Saiu um artigo do Midnight Zed falando que Discovery é Prime, não canon. Ah, sim. Não, lógico. Como é que é o nome? Foi um termo inventado no filme de 2009. E como o filme de 2009 usava a licença Bad Robot e não a licença normal, tudo que é do filme de 2009 não é canon original. É de outra coisa. Então o próprio Prime é licença Bad Robot, então não é licença tal. E só por isso não é. Assim, claro que é cheio de congesturas, claro que eu tô falando isso, eu tô falando é tudo chutes, especulações de canais americanos, mas faz muito sentido, por causa que a primeira vez que a gente vê a expressão Universo Prime é no filme de 2009. E o filme de 2009 foi feito numa licença obrigatoriamente 25% diferente. Isso já faz com que... O Prime mesmo não ser o mesmo universo. Só uma coisa, pra quem tá ouvindo e não tá ligado do que a gente tá falando, eu vou deixar o link desse último, desse que é quase um documentário, tem uns 40 minutos lá. Sim, eles fazem ponto por ponto de como chegar nesse raciocínio que eu fui rapidinho. É, sim. Mas a questão é a seguinte, se houvesse, né, uma declaração dizendo, ó, pessoal, isso aqui não é o Star Trek de 66 a 2005, tá? Isso aqui é uma outra linha, tá? O qual tem a linha chamada Kelvin hoje, ok? Aí eu digo, ok, acho uma bosta do mesmo jeito. Mas legal saber que não estão falando que isso aqui é pra encaixar com o verdadeiro cânone, a verdadeira timeline de Star Trek, entendeu? Porque, voltando aqui ao que a gente tá falando, já é essa questão... Não vamos esquecer que a gente só descobriu que existia uma licença alternativa de Jornada das Estrelas, por isso que o filme de 2009 foi tão diferente, depois que a linha Kelvin já tinha acabado e ninguém ia continuar o Beyond, porque ninguém falou isso em 2009. Então ninguém vai falar abertamente isso de jeito nenhum. Não, sim, eu sei disso, até porque eles estão usando como isca. Ó, pessoal, assistam isso aqui porque é do universo canônico mesmo. Não, porque eles não falam universo canônico, eles falam universo Prime. É, eu sei. Então, eu sei. Não, eu tô traduzindo. Não, eu sei. Não, eu tô traduzindo pras nossas mentes, entendeu? Pra gente, seria porque faz parte do cânone. Lógico, a terminologia Prime tem toda essa questão. Eu vou deixar o link pra galera dar uma olhada, tá? Mas voltando aqui pro episódio, tem muita coisa pra falar, né? Principalmente sobre essas coisas que eu acho... você pegar, desvirtuar um conceito que estava muito bem estabelecido e fazer ele de uma maneira que não tem como encaixar mais no cânone, porque os personagens conhecem a coisa da Sessão 31, isso acontecer tão descaradamente tudo na sua cara, num episódio que além de tudo é muito ruim, e tipo, você vir com, ó, pessoal, faz parte do cânone, ok? Isso aqui é tá aí, ó, encaixa. Cara, qualquer um que pode juntar um mais um, sabe, vai ver que não é possível. Se você conhece Star Trek, se você assistiu, se você conhece o que é esse conceito específico que é a Sessão 31, cara, você sabe que não encaixa. Esse é o simples. Meu ponto. Valdomiro, é simples. Se você aceitou e gostou, é porque você não conhece o canon. Pronto. É que porque você não conhece e não respeita. É simples assim. A pessoa pode até conhecer e tá cagando. Tá falando, não ligo pro canon. E você tem todo o direito de não ligar pro canon. Mas você também não pode ficar bravo com as pessoas que ligam. Porque a pessoa tá brava porque eu me importo com o canon. Meu, eu me importo com o canon. Eu passei a minha vida inteira tentando entender o canon, tentando entender o encaixe, tentando entender onde o que ia acontecer. Aí você chega pra mim, é só uma série. É só uma série teu rabo, Fernando, cara. Ó, Fernando, vou te falar uma coisa, ó. Eu vou fazer uma comparação, assim, tá? O que acontece? Eu vou falar da minha experiência pessoal, tá? Por que que o canon pra mim é uma coisa tão valorosa e por que que eu amo o canon de Star Trek? Por quê? Porque esses filhos da puta, desde o começo, faziam questão de fazer esse negócio encaixar em cada detalhe. Tô dizendo que tudo encaixa perfeitamente? Claro que não. Star Trek sempre foi. Se você tem o seu olhar atento e é um fã dedicado, você vê discrepâncias do começo ao fim. Só que você vê a boa vontade de encaixar a todo momento, mesmo quando era difícil fazer isso. Mesmo quando você está falando de uma Enterprise, que tem problemas sérios aí, mas ao mesmo tempo você via que com boa vontade encaixa, sabe? Com boa vontade, dando uma... sabe? Você consegue encaixar e você via que por trás das cenas isso estava acontecendo, esse esforço. Veja bem, eles cometiam erros, isso e aquilo. Mas você conseguiu olhar para o big picture e falar, olha só, cara, isso aqui tudo é uma história. Ó. Essa história tem 40 anos na época, assim, 40 anos, né, até o final de Enterprise. Olha que legal, tudo isso aqui encaixa, sabe? Com boa vontade aqui e ali. Mas a gente via isso em props, a gente via isso em quando citavam coisas, quando você via arcos de personagens, quando você via trajetória disso e daquilo, como que as forças no quadrante evoluíam, como é que eram os Romulanos lá, para como eles progridem para cá e não sei o que, você via isso. E os detalhes, a preocupação com detalhes. E isso, pessoalmente, me fez ficar fascinado com esse cânon. Coisa que eu nunca tinha visto, cara, talvez em quadrinhos, na Marvel, sabe? Então, assim, legal, e isso deixou a gente fascinado. Pra chegar hoje em dia e ficar vendo esse mesmo cânon aí, que dizem que faz parte do cânon, ser pisado sumariamente, episódio após episódio, pra você vir me falar que encaixa, esse é o lance. Veja bem, eu vou fazer o quê? Eu amo esse troço, cara. Obviamente que se eu vejo que tem coisa errada sendo feita, eu vou reclamar, né? Agora, tem gente, assim como você falou, que não se importa. E ok, cara, eu só tô falando que no meu caso, no nosso caso que tá aqui, a gente se importa, né, cara? Então, estamos aqui pra apontar também, porque a gente acabou de ver o episódio, a coisa tá na cara, obviamente que a gente vai falar sobre isso, né? O canon, quando ele é uma decisão monocrática, que nem, sei lá, do R.R. Martin ou do Tolkien, os caras falam assim, ó, isso é canon, isso não é, eu criei essa merda, né? com Star Trek, se você não tiver uma consistência do canon, cara, tu não tem universo, não tem alguém pra dizer, pra formalizar as coisas, né? Tipo, fica tudo solto, fica um episódio solto, séries soltas, e um universo, mesmo que ele seja fictício, ele tem que ter leis e regras pra funcionar, né? Não, sim, eu me importo muito com essas leis e regras. Eu acho que essas leis e regras é que fazem uma coisa ficar real pra gente. Sim. E tem gente que não se importa e fala coisas do tipo, não, quem liga pra isso é dinossauro. Meu, os fãs ficam putos da vida quando um filme do X-Men encaixa com o outro. O fã fica puto da vida quando você vê uma coisa num filme da Marvel que não encaixa com outra. Por quê? Porque são fãs e fã se importa com isso. Cara, se os fãs, se isso não fosse importante, a Marvel não era um império, né, no cinema hoje. Se isso não fosse importante, se essa coisa de cano não fosse importante. E outra coisa, esse negócio de falar dinossauro, cara, quer dizer que eu, quando tinha tipo 16 anos, fissurado em nova geração de S9 série clássica, eu era um dinossauro com 16 anos? Porque você era um mini T-Rex. Não, mas você era entende, um tipo. Pequeno tirano. Você era o baby sauro da família dinossauro. Pessoalmente, eu acho chamar alguém de dinossauro um pouquinho preconceituoso contra as pessoas que têm mais idade. Eu pessoalmente acho. Porque pode me chamar, cara. Eu acho dinossauro um bicho fodão, meu irmão. Queria ser um dinossauro mesmo. Porque uma coisa é eu chegar pra você e falar, cara, você é fodão. Outra coisa é falar, cara, você é um fodão, né? Quando você usa de uma maneira pejorativa pra ofender, você tá sendo preconceituoso. E eu acho isso muito errado. Você falar, ah, eu sou uma pessoa que aceita o novo e usa um tema preconceituoso contra o outro. Ó, só pra fazer um comentário aqui, ó, sobre essa questão de por que que isso importa, por que que é legal, por experiência pessoal, cara, eu lembro muito bem que eu assisti a TOS, eu não era tracker ainda só pela TOS, eu virei tracker quando eu conheci o século 24 de jeito, eu falei, caralho, essa coisa toda continua por centenas de anos, o que que é isso? E aí continua e tem uma, sabe, os personagens, alguns até estão lá e tal, e vai um conectando com o outro e crossover. Isso me deixou pilhadaço, cara, quando eu era adolescente. Pilhar, falei, nossa, que foda. Esse negócio, sabe, cruza gerações, né? Não é à toa, nova geração, né? Então, sabe, e aí você via referências aqui e ali, coisas de antes, você fala, que legal, né, cara? Eu sabia o que era o termo cano na época? Não! Não era nada disso, cara. Eu simplesmente achava legal aquela história contínua. Nem existia esse termo, na verdade. Não, sempre existia. Canon. É, canônico é uma coisa e cano em inglês é uma coisa que existe veio meio que de religião e outras coisas, tá? Mas, realmente, a popularização do termo canon veio quando apareceu o Discovery. Que aí todo mundo começou a falar de canon, mas... Não, peraí, só voltando um pouco, só pra, tô tentando estabelecer uma linha de raciocínio, é o seguinte, não é pra explicar pras pessoas, é mais ou menos assim, por que a coisa, você cria um fascínio, e isso que aconteceu comigo, aconteceu com cada um de nós aqui também, tenho certeza, na questão de olhar pro universo e ver ele progredindo e avançando e vai fazendo sentido no geral, vai indo, pronto, você cria fascínio, fica... obcecado até pela história e os detalhes, cara, porque elas, de maneira geral, estão ali, os roteiristas e tal, produtores, estão fazendo um exercício contínuo de, no geral, fazer encaixar bem mesmo, né? Você vai ver discrepâncias aqui e ali, mas a coisa tá indo bem, entendeu? Alguns momentos mais, outros momentos menos, né? Então... Pra quem não viveu o começo da nova geração, que não viu as pessoas reclamarem que não tava encaixando, e de repente... Você vê o pessoal fazendo uns uniformes que são meio nova geração, meio filmes da série clássica, e alguns episódios que interconectavam o século 23 ao século 24, e aos poucos a gente viu esse encaixe acontecendo, e os produtores da época começaram a falar, pô, os fãs gostaram das homenagens à série clássica, e aí elas começam a aparecer cada vez mais, e aí você vê a coisa encaixando e virando um universo coeso, e os fãs foram gostando tanto que a cada série que vinha depois da nova geração, Deep Space Nine, Voyager Enterprise, foram fazendo os episódios de homenagem à série clássica, que foi dando tão certo que a coisa foi se tornando. E por que isso aconteceu? Porque os produtores perceberam, a galera gosta que seja coeso. Exato, esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto, Fernando. E o que acontece? Isso vai funcionar pra qualquer franquia, cara. Todo mundo gosta de assistir um filme da Marvel e ver os caras referenciando alguma coisa lá do filme do Homem de Ferro 2, cara, sabe? Tipo, caralho, quase 10 anos atrás. Então, isso é pra qualquer universo ficcional. A J.K. Rowling pode ter certeza que o leitor lá que tava no sétimo livro adorava ver quando, nossa, lembrou daquele lance lá do segundo, entendeu? Então, isso é storytelling, cara, ocidental, oriental ou mundial, cara. Acho que na, sei lá, Bíblia hindu lá também deve ter umas paradas que nego, nossa, olha que bacana, né, não sei o quê. Então, é humano né, cara? Agora que teve o filme, os novos filmes do Harry Potter, que não tem nada a ver com o Harry Potter, e aí o pessoal começou a aparecer Dumbledore e os fãs de Harry Potter se revoltaram porque nunca foi, que não encaixou direito o Dumbledore aparecendo, chama os fãs de Harry Potter de 14, 15 anos de dinossauro velho que não aceito novo também, que nem tá me chamando, vai, exato, chama! Exato. Por quê? Porque eles tiveram a pachorra de ler os livros e entender a coisa? É isso, né? Esse preconceito que algumas pessoas têm com quem conhece o universo é impressionante. Não, Fernando, na verdade, vamos fechar esse papo dizendo o seguinte, vou tentar fechar assim. Não é que é um preconceito impressionante. As pessoas que falam isso de quem entende muito, na minha opinião, têm inveja e queriam entender tanto quanto. Aí o que é mais fácil falar? É falar que é um hater, é falar que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, é que nem eu assisti uma palestra, sei lá, do Steve Hawking e falar, ai, olha que ridículo, esse cara estudou pra caralho física, é um dinossauro. Exato, então fecha assim, vamos continuar a falar desse episódio maravilhoso, essa preciosidade aqui. Tá, então a gente... Tá bom, porque eu já achei que era outro podcast já. É quase um mini podcast disso. Mas enfim. Eu até queria comentar sobre esse assunto, mas eu não vou, para não ficar longo, eu vou comentar. The line has to be drawn here. This far and no further. E o legal é que ele sai direto do elevador, direto pra sala de reunião. Ó, na cena, é essa cena mesmo. Aqui tem alguma coisa pra falar aqui, além de toda essa coisa ridícula que a gente já falou, que não encaixa com Sessão 31, como sim, eu adorei a cena do pai, que o cara vira, nossa pai, que você tá de cabelo branco, é o pai que fila assim, porque eu tenho cabelo, seu carecão. Ó, que pai que preconceituoso, é um homem branco, racista, anticabelista, sei lá o raio, anticarequista. Aí a decisão dessa parada é que vai ficar um liaison aí na Discovery, que vai ser o Tyler. E aí a gente vai ter o retorno do Tyler na Discovery, que eu não poderia me importar menos com isso. Vocês têm alguma coisa pra falar? Eu me importo muito com isso, porque eu não quero ver de novo o romancinho do ai, Michael, me perdoa, Michael, me perdoa, eu te amo, Deus do céu, como isso é chato. Não, e outra coisa, cara, é o cara, ainda assim, ele é quem matou, não interessa se... Bom, ele é o cara que tava lá sob domínio lá, com aquele esquema todo de ser o Vok. Como é que... Não faz nada sentido, brother, isso dentro da a sessão 31 tá virando os 12 condenados, cara. Eles só pegam os piores, né? Pega o Tyler, que é um Klingon humano, e o caralho A4. Pega a chinesa, lá esqueci o nome dela, porra. A Jojo. Jojo do mal. Pessoas extremamente nocivas à federação. Sim, mas... Não, e aí você vê, cara, que eles não entenderam o que é a sessão... Cara, nessa hora que a gente vê... que é tão errado o conceito da sessão 31 em Discovery, que não tem nada a ver com isso, cara. Tanto é que quando o Sloan vai contratar alguém pra trabalhar como um agente, é o Bashir, cara, que é um cara de moral ilibada. O cara todo certinho, entendeu? Ele tinha lá o lance da geneticamente alterado, mas não é uma coisa que ele escolheu. Ele não é. Eles convocam os melhores dentro da frota, sim, né? E na Enterprise ele chamou o Reed, que era o cara que achava que a nave devia ser mais firme do que era. Cara, o Reed era o cara mais certinho, CDFzinho daquela porra daquela nave. Ele tinha até problema de socialização. A gente, sim, não, porque ele seguia tantas regras que ele não tinha comida favorita. Né? Ele é aquela pessoa sem graça, de tão certinha pro trabalho, sabe? Sem graça, pra uma história, amizade, né, sei lá. Mas essa história de Sessão 31 contratar criminoso começou já com o Into Darkness querendo contratar o Khan. Quer dizer, megalomaníaco e dá pra ele uma patente e um treinamento da Frota Estelar. Vocês são retardados, né? Não. Então, aí que você vê que a origem é a mesma, né? Daquele Alex Kurtzman e sua bad reboot, né? Como diz. Isso, eu ia falar isso mais pra frente, mas eu tô falando, cara, eu senti isso, cara, vendo isso. Mas assim, assistam os extras do filme de 2009, que nos extras do filme de 2009, quando eles estão mostrando a equipe, eles colocam um termômetro do quanto tracker o cara é, de 0 a 10. E os roteiristas, que eram o Orsi o Kurtzman, o Orson Motts tá assim, tipo 9, e o Kurtzman bota uma nota 4, e é um DVD oficial de Jornada das Estrelas, quer dizer, um cara que tem uma nota 4 de quanto técnico ele é, é o showrunner de Star Trek. Só que é o seguinte, o Rick Berman nunca, nem tinha assistido Star Trek, se não me engano, quando ele foi... Ele não era da criativa. Não, eu sei, o que eu quero dizer, o que, que ele fazia? Contratava gente pra isso, entendeu? Gente, Michael Okuda, Rick Sternbach, esses caras, entendeu? Pra fazer esse tipo de trabalho, de manter... Ô, pessoal, vê se tem... Porque eles mesmos chegavam toda hora de graça. Ô, mas isso aqui não encaixa, porque no episódio tal... Ah, é? Ah, você manja, né? Ah, quer trabalhar fazendo esse trabalho de consultoria também? Entendeu? Aí, com isso, vai levando a tudo, todo esse trabalho extensivo e bem feito que a gente viu nesses 18 anos da era Berman, com seus altos e baixos. Mas, cara, Discovery não tem gente assim. Sabe, você não tem nenhum consultor científico. Cara, Discovery não deve ter nenhum consultor científico. Até porque... Tem sim, é o cara que fez o livro dos spoilers. Cara, olha só, pra piorar, o consultor científico que eles deveriam ter tá em Orville, que é o André Bormanis, que era consultor científico na era Berman, cara. Entendeu? Olha só como que Discovery perde, entendeu? Porque os caras simplesmente parece que subestimam, parece uma arrogância. Ah, não precisa disso, não sei o quê. Mas isso, de novo, é culpa do Kurtzman, porque quando o Les Moonves chamou o Kurtzman pra trabalhar com o Star Trek Discovery, que foi aí que deu a merda toda, ele trouxe a equipe dele do Bad Robot, em vez de trazer a antiga equipe de Star Trek com o Berman, do Berman. Ô, Fernando, só retificando, por aqui a gente vai chamar de Bad Reboot, tá? Desculpa que eu falo os nomes certos. Não, não. Assim como o Duncock estabeleceu, entendeu? Bad Reboot. Acho que é bem melhor. Bad Reboot. Combina muito mais. Não, mas é que, tipo, aí você vê por que, que o visual é tão parecido com a Kelvin Timeline, entre as coisas, e não com o visual original. E o mais engraçado, já que a gente tava falando disso, muita gente fala, não, tudo encaixa bonitinho, é só um reboot do visual. Reboot do visual é reboot do mesmo jeito. Cara, reboot do visual, só o reboot do visual, my ass, tá? Porque a gente tá falando de um monte de coisas. É um reboot, cara, ainda é um reboot. Não, mas o problema é que nem isso é também, porque a gente tá falando de coisas tipo Sessão 31 que não encaixam com nada, assim como vários outros conceitos que a gente já discutiu extensamente nesse podcast, cara. Entendeu? Não é, se fosse somente isso, mas não é. Então, isso aí é papo furado de... foda-se. Relembrando, o que o Torelli estava falando sobre a questão de são os piores para serem contratados pela sessão 31 da Discovery, né? E realmente o pior que isso é falado em diálogo. A Giorgio, naquele episódio 3, né? Episódio horrível lá do bebê decepado, acho que é nesse, não lembro agora. Que ela fala quando ela fala com o Tyler. Quando ela fala com o Tyler e mostra o badge, né? Aí ela fala alguma coisa, é a Band of Misfits, né? Descrevendo a sessão 31 mais ou menos como essa galera perdida mesmo, tal, meio, né? E assim, conforme a gente tava falando, olha pra como era feito antes, cara. Quem que era contratado? Era o Bashir, era o Reed, não tem nada de Misfit nesses caras, entendeu? Então, eles estão realmente distorcendo o conceito da sessão 31, transformando em algo que ela nunca foi, conceitualmente, e não adianta falar que, mas se passa no passado, cara, o conceito, se bem que Enterprise é 100 anos antes disso daqui, né, então não faz sentido mesmo, e... É assim, enfim. A gente tem que aceitar o quê? Que essa não é a sessão 31, essa é a sessão 31 de Star Trek Discovery, do mesmo jeito que essa não é a frota estelar, essa é a frota estelar de Star Trek Discovery. Exatamente, é a versão Discovery de tudo que a gente viu de Star Trek. A gente não tá vendo a versão... A gente não tá vendo a versão Spock de Star Trek Discovery, a versão Pike de Star Trek Discovery? Então, a gente tá vendo a versão Sessão 31. Bola pra frente, vamos lá. Bola pra frente, essa merda não encaixa com nada. Ah, é que eu ia comentar também. Na cena do corredor em que ela tá, a Jojo Mirror aí, conversando com a Michael, elas falando alto e bom som, abertamente, sobre a sessão 31 e tripulantes passando. Realmente, não é segredo pra ninguém mesmo, cara. Eles não fazem nem esforço. Elas vão falando, assim, de boa, tal. É incrível, cara. Me falaram que... Eu não lembro quem que colocou nos comentários que a sessão 31 tá contratando pela Cato agora. Cara, não duvido, né, cara? Porque do jeito que não, mas esse negócio aqui... Agora, vamos voltar a falar da série. Esse negócio de colocar tripulante, a Michael vai entrar na sala pra ver o casulo lá da Tilly. Se vocês reparam, tinham 12 tripulantes enfileirados na porta, só pra dar a impressão de movimentação. Na hora que eles todo vão pegar... Todo mundo queria ver o que tava acontecendo. Isso. Na hora que eles vão que eles vão abordar a nave lá com os phaser à mostra, não sei se vocês repararam, passa uma nave, tipo uma empilhadeira voando em cima da nave. Eu falei, que porra é essa? Eles estão no meio de uma abordagem perigosa, com um cara armado, e o cara da empilhadeira tá trabalhando normalmente. Então, assim, não é só isso, ao longo de tudo. Tipo, o próprio Tyler conversando com a Pike. O Tyler não, a Michael conversando com o Pike, falando assim, quem que era o Tyler, de toda coisa e tal. Eles estão no meio do corredor e passa um tripulante entre a Michael e a parede. Não sei se vocês repararam nisso. É muito mal feito. Tipo, ela vai entrar no corredor, o cara faz questão de passar apertadinho entre ela e a parede. Porra, aí a Michael vira pro capitão e fala, não, quem matou, não foi ele que matou, foi o Vok que matou, o Tyler é uma boa pessoa. Eu falei, parou, minha filha da puta, parou. O Tyler não é o Tyler, é o Vok, e sempre vai ser o Vok. Ele só foi colocado numa carcaça de humano. Não, sem contar, peraí, esse cara não deveria que ter, tipo, sofrido extensas pesquisas, análises, ele deveria estar em observação. Você não pega um cara desse e imediatamente bota nessa agência não. Secreta, que nem, quer dizer, nem é secreta, na Sessão 31 aí, essa porra aí de Sessão 31. Não, e se fosse, e na boa, se fosse realmente a Sessão 31, não seria o Tyler, tipo o Vok, seria a mesma coisa que eles estão fazendo com a Jojo. Nós resgatamos o Tyler numa nave, numa missão abandonada. Não faria mais sentido falar que ele não é o Tyler do Vok, ele é o Tyler verdadeiro, achamos o Tyler verdadeiro? Já que querem usar o mesmo ator e o personagem de certa forma, seria melhor isso mesmo, né? Vamos pegar o verdadeiro e não pegar aquele lá pra introduzir aqui na... Cara, não precisa nem ser o verdadeiro, fala que ele é o verdadeiro, bota ele no lugar do verdadeiro. Olha, agora você realmente é o Tyler de verdade, a gente vai falar que achou você. E aquele Tyler lá morreu com a cabeça decepada lá. Porque qual é o... Não tem lógica. Não, eu entendi o que você tá... Eu entendi perfeitamente o que você tá falando. A questão é que realmente são pequenos detalhes que contra-regras deveria estar olhando esse tipo de coisa. E, ó, esse tipo de errinho tem em qualquer lugar também. Também não quero ser chato demais. Esse nem é o pior. Cara, isso aí é uma... Não é nada, assim, perto do... Tem tanta... O problema é a história ruim, tudo. Os conceitos todos errados. Uma vez eu vi um vídeo de todos os errinhos que tinham desse tipo no Star Wars original. Meu Deus do céu. Coisas que eu nunca tinha reparado. Então aí eu falei, foda-se, todo mundo faz merda. Isso daí é... vamos falar aí da Tilly, na rede micelial, com essa May. E aí, de repente, temos essa história em que... como é que é o esquema lá? Tem um monstro. Aliás, isso aí pra mim já foi uma contradição com o episódio anterior. Acho que até o canon deles mesmos, eles não estão respeitando, cara. Porque lembra que... A coisa era que a nave, a Discovery, tava, por causa dos jumps e tal, tava ferindo a rede micelial e tudo mais, e as formas de vida lá estavam sofrendo, alguma coisa assim, né? Então, essa movimentação pelos esporos e tudo mais, os jumps, tava fudendo com eles. Por que que agora o problema é um tal de um monstro que tá vindo aí? Não é uma contradição? Não. O outro problema que também faz contradição é a... que eu esqueci o nome, o esporo que fala. Falar que ela precisa falar com o capitão da nave, que era com o Stamets. O tempo todo ela precisava falar com o Stamets e, de repente, ela leva a Tilly, não o Stamets. Peraí, isso eu nem lembro, cara. Isso aí é de episódios primeira temporada. Não, é do episódio anterior. Ela fala que ela precisa falar com o capitão. Lembra aquela briga? Ela fala, o pai que não é o capitão. Não é esse o capitão. Ah, sim, A gente precisa falar com o outro capitão. E de repente ela tá cagando pro cara nesse episódio. Mas ó, pessoal, não é uma contradição? Eu tô perguntando mesmo, porque pelo que eu lembro, o problema era a nave se movimentar pelos micélios, né? Não. E agora parece outra coisa, é o monstro. Ah, tá, tem que é o lance do Culber, né? Não mudou? E sabe qual é a contradição? Mudou também. Qual que é a contradição? Ela vira e fala que... A Tilly pergunta, quando esse monstro chegou? Ela vira e fala, desde que o Stamets abriu a porta pro nosso mundo. Quando que ela abriu a porta pro nosso mundo? Não, peraí, não entendi. Como assim? Como o Stamets abriu a porta? Vocês não viram o episódio, eu acho, né? Porque vai te fuder, né? Vamos lá. Não. Eu tô falando, cara, não consigo lembrar do episódio. Caralho, o Sporo virou pra Tilly e falou, o monstro chegou aqui quando o Stamets abriu a porta pro nosso mundo. quando foi que ele abriu a porta pro nosso mundo? Não, não, quando eles foram pro espelho lá, saindo do espelho, não era nessa hora que você tá falando? Que... Não. A primeira vez que você usou o motor, né? Exatamente, você abriu a porta pro nosso mundo a primeira vez que você usou, veio pra cá. Só que ela falou que o monstro chegou nesse período, quando ele abriu a porta pro nosso mundo. Não, peraí, só uma coisa, Thiago, mas a primeira vez quem abriu não foi nem a Discovery, né? Não era aquela Glenn lá que tinha feito isso? Então por que ela estava atrás do Stamets? Que o Stamets estava causando todo o defeito naquele mundo. Eu não sei, cara. Sei lá. Porque... É isso que eu tô querendo te dizer. Essa, a parte do a Discovery não tem uma lógica. Porque primeiro o Sporo vira e fala que é o Stamets que está causando a destruição. É a Discovery que está causando a destruição. Aí ela leva a Tilly para salvar, para derrotar o monstro. Porque não é mais a Discovery, é o monstro. É, então. Só que aí o monstro é o doutor que morreu, né, no segundo, lá no meio do coisa. Quando eles já estão dentro do universo espelho. O doutor morre. E aí, de repente, ela vira e fala que o monstro tá desde quando o doutor abriu a porta pro nosso mundo. Entendi. E ela abriu a porta pro nosso mundo, o doutor ainda estava vivo. Ele não tava morto. Entendi, entendi. A não ser que ela esteja dizendo que a porta mesmo só foi aberta quando ele, depois que ele morreu. Sei lá, é meio esquisito isso. Não, aí ela vira e fala, ela completa a frase dizendo que o monstro tá tentando achar a Discovery. E ele tá à procura da Discovery todo o tempo. Ele tá atrás toda vez que solta. E ela fala isso como se fosse várias vezes. Desde que a Discovery voltou do universo espelho, contando com a viagem do universo espelho, foram apenas, se pode contar, 3 viagens. Foi quando ela trouxe pro universo espelho, quando ela foi pro outro, pro beta, e voltou do beta. Foram só 3 vezes. É verdade. E ela disse que o monstro tá como se tivesse já várias viagens, entendeu? Tipo, não tem lógica. Bom, é que eu não lembro se ela disse como se fossem várias, né? Não é bem isso que ela diz, né? Ela fala dos seus todos, ele tá atrás de todos os seus saltos. Tipo, lá, eu vou depois olho aqui a coisa, mas ela fala como se fosse vários saltos. Tá, mas eu acho que o principal é esse lance de que parece que de um episódio pro outro eles mudam, sabe? A própria motivação de certas coisas, o motivo, né? Não motivação, mas o motivo de certas coisas. Né? Então eu já acho que não encaixou isso aí. Agora existe a questão do monstro. Aí você vê que é uma coisa entuchada ali só pra trazer o Culber de volta à vida. Tudo isso é uma mera desculpa ruim para isso acontecer. Ah, agora que eu vi, Thiago, a cena que o cara passa entre a Michael e o... Porra, detalhezinho, né, cara? Isso aí é direção ruim, talvez? Ou... Não, mas é isso que eu tô falando pra você, porque o episódio é ruim. Porque a direção desse episódio é péssima. Não, é péssima a direção desse episódio. Não é o que torna o episódio ruim, cara. Direção é uma coisa, o roteiro, às vezes, é totalmente desligado disso, né, cara? Só que toda vez que vocês elogiaram o episódio de Discovery, quem dirigiu foi o Jonathan Frakes. Isso, a direção faz toda a diferença. Sim, sim, também. Não faz umas merda dessa, o cara passando entre os dois. Eu pego essas coisas. Porra. Isso daí realmente foi um negócio bem feinho, né? Bem amador, né, cara? Bem amador, assim. O cara, eu assisti de novo aqui, é bizarro mesmo. Aí veio o plano maravilhoso do Stamet de foder a nave toda pra salvar a Tilly. Nossa, aliás, eu queria discutir com vocês. Eu sei que tem muito a ver, de certa forma, aquela coisa de o capitão não deixa ninguém pra trás, a Janeway falava isso, mas existia também uma questão de um risco considerável e que até podemos ir lá e tentar, né? Agora aqui eu achei que ficou uma impressão do Pike ser irresponsável e jogar a vida de todos em risco à toa. Vocês não, assim, por causa de uma pessoa, num risco que é extremamente grande, porque eles deixam um alerta, ó... pode acontecer que nem aconteceu com a Glenn lá, que todo mundo ficou, né? Se a gente encostar em determinadas áreas, as pessoas vão morrer, ficar daquele jeito lá, virar do avesso lá, sei lá como é que era. Então, o que vocês acharam disso? Ou nesse caso tá ok, tá coerente? Pelo menos, não, assim, pelo menos eles explicaram pra gente o que aconteceu com a Glenn. Por causa que, tipo, a gente realmente sabia que o Tardígrado tinha aparecido, mas parecia que o Tardígrado tinha matado todo mundo ali naquela nave. Agora, então, a gente entendeu, na verdade, o Tardígrado não matou todo mundo. Na verdade, eles fizeram cagada, né? Não, a gente sabia que a Glenn fez cagada, por isso eles ficaram retorcidos. Sim, mas o legal foi falar nesse episódio, porque foi que eles cruzaram a barreira, né, do universo nosso com o universo da rede micelial. O que eu não entendo é o plano, justamente o plano. Porque o cara chega pro plano pro capitão dizendo que a gente vai atolar a Discovery, e nessa atolar, a rede micelial vai corroer o casco da nave, a gente só tem apenas uma hora pra achar a Tilly, e, cara, corroer o casco da nave. Eu já. o plano morreu aí pra mim. Significa que quando a gente voltar pro nosso universo comum, o que sustenta essa nave é o casco dela, vai explodir? Então, é isso mesmo que então, você quer? É isso que eu tô falando, Thiago. É que eu não expliquei tão em detalhes que nem você, né? É, mas justamente, não é um risco exageradamente pesado atrás de uma pessoa, assim, mas exageradamente, vocês todos têm essa impressão ou não? Sim. E o discurso do Pike pra isso foi uma merda. Não, se sou eu, falo, me recuso. Com esse discurso, Pike, eu me recuso a fazer esse plano merda. O discurso dele é de uma pieguice, cara. É um daqueles pontos piegas do episódio que não me convenceram, cara. Ah, sei lá, como eu simpatizei com o Pike e eu tava do lado dele quando ele falou que não aceitava o Ash Tyler e que tava puto com a sessão 31 e outras coisas. Como eu fico do lado dele, eu acabo simpatizando com coisas que ele faz independente disso, sabe? Sei lá. É porque vocês são loiros, héteros, então vocês se simpatizam. Vocês só não são da mesma altura, mas vocês se simpatizam. Mas, não, é sério, por exemplo, tudo que ele falou do Tyler, eu concordei na hora. Não, porque assim, o discurso do pai, cara, ele é tão assim, tipo, ó, nós estamos aqui, um ajudar o outro, como se a Frota Estelar fosse uma... Cara, a Frota Estelar não é isso, exatamente, né? Aquele discurso dele não me convenceu como se fosse algo, sabe, Starfleet mesmo, entende? Parece que tá tudo assim, é nossa amiga, sabe, ela é legal, sei lá, a gente pode ser corroída, como é que é? O Tritânio pode ser corroído aí, e é isso aí, não tem problema não. O importante é ter... Eu acho um absurdo nessa hora, os micélios vão correr o nosso casco. Acabou o plano aí, né, meu amigo? Porque a hora que a gente voltar, não importa quanto ele correu, vai voar a gente pra fora, é isso que você tá me falando? A gente vai ter que correr, vai se fuder. E outra coisa, o que que custa... Assim, ele deixou claro, a Tilly foi teletransportada para a rede micelial. Então, se ela foi teletransportada, foi levada. Então, ela tá passando bem e tá viva do outro lado. Não, quem ela tá viva você não sabe, né? Você não tem como saber, né? Pode ter ido pra lá e morrido na sequência. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Ela pode ter morrido. Quer dizer, você vai correr atrás disso com toda a tripulação? Você não sabe se ela tá viva ou morta pra ir atrás dela. Pra fuder a nave toda, você entendeu? É meio complicado, bem, né, cara? Ele é o capitão interino, ele nem é o capitão da Discovery, né? Não é que nem quando isso, você tá com o pai. Isso, isso me incomodou no discurso final, que ele vira e fala, a nave é minha. Eu falei, opa, a nave não é sua, não. A nave não tem capitão essa nave. A sua nave é a Enterprise que tá no hangar, filha da puta. Eu acho que o principal, cara, que nos deixa assim, tipo, meio foda-se pra ele ter ido tão longe nessa decisão de ir lá atrás da Tilly, eu acho que é porque a gente tá cagando pra Tilly. A gente, como audiência, ela é um personagem bosta, que, cara, na boa. E assim, não é que nem, por exemplo, Kirk e a galera, vamos roubar a Enterprise pra tentar salvar o Spock e ressuscitá-lo. Cara, você já ama o Spock há anos, então, por mais que aquele plano também não faça tanto sentido, sei lá, 5 caras conseguem pilotar uma nave inteira, entendeu? Mas, cara, é diferente quando você está cativado, entendeu? Você está cativado, entendeu? Na verdade, ele fala um trainee e 2 macacos conseguem pilotar a nave. Então, assim, cara, é meio, né? Tem coisas que eu acho que a gente releva porque a gente ama os personagens. Como Discovery, a gente está cagando, então só se torna, na minha opinião, só adiciona mais ao fato de que a série é toda mal escrita, os personagens são ruins, e que daí vem um discurso piegas desse e você tá só tipo, ai meu, sério mesmo, cara. Parece que o discurso não é pra convencer, porque não é, né? Não é pra convencer os tripulantes, é pra nos convencer de que vale a pena, entendeu? Então é complicado, eu acho só mais um momento pieguinhas, vergonha ali de Discovery, cara. Mas é óbvio que eles iam ter que salvar a Tilly. Tudo bem que talvez a maneira que foi feita dê de atolar a nave e tal e coisas, mas que eles iam salvar a Tilly, alguém tinha a mínima dúvida. Não, sim, mas olha só, vou dar um exemplo de algo, mais uma vez, é tudo em Discovery, que as pessoas, Discovery, meu, tudo que Discovery mostra já foi feito e melhor em Star Trek mesmo, tá, no passado. Cara, Dark Frontier, da Voyager, a Voyager foi salvar a Sete. A Janeway, lembra que a Janeway fala pra Naomi, que é muito bonita a cena, né? 3 coisas que o capitão tem que saber. Não. Manter o seu uniforme pra dentro da calça, mais ou menos isso, né? Tipo assim. Isso. Qual que era o outro? Bom, o terceiro é não deixar ninguém pra trás. Ah, afundar com a nave, manter seu uniforme arrumado e não deixar ninguém pra trás. Certo? É uma cena muito bonita, bem cute a cena, cara, com a Naomi. Puta... Aí é tudo legal, cara. E ao mesmo tempo, não é essa coisa de atolar a nave que nem o Fernando falou, né, cara? Tipo, existe o risco fudido, mas existe chances consideráveis de que isso vai dar certo o plano. Entendeu? É um risco do caramba, mas você tá totalmente investido também. Os personagens já te cativam há anos, entendeu? Então, cara... O que eu acho que a gente deve comentar dessa cena aí é que a Janeway foi salvar a Sete, mas ela não levou a Voyager, né? Sim. Ela levou três caras pra casa dessa merda. Não, então... Cara, te falar que eu fiquei até ok com o nego indo salvar a Tilly. O que me deixou puto é depois a enrolação no fim, quase com a indo pro caralho, o neguinho dando... É, dando um jeito de salvar o Colbert, né? Não, trocando receita de bolo. Eu concordo com isso. Eu não liguei nada de nem salvar o Tilly. O que me incomodou foi a nave vai explodir em um minuto e estamos discutindo os sentimentos do cara. Mas é uma questão que eu levanto. A Michael vira e fala assim, quando o Colbert fala assim, como a gente vai achar a Michael? É só sabendo onde tá o outro casulo. Aí a Michael vou lá e deu a posição do outro casulo. Por que a Discovery ficou parada entre os dois universos? Não era mais só se transportar direto pra dentro da rede micelial inteira? Sim. Ela já... A rede Discovery... micelial parecia meio fininha, sabe? Aquela Discovery pode falar, a gente não pode bater na rede micelial porque a gente vai se dobrar, é mentira. Porque a Discovery, o Stamets falou, ela faz o giro dela, ela vai pra dentro da rede micelial, fica lá milissegundos e sai no objetivo dela. Então, cara, ela é só se transportar pra dentro da rede micelial e parar lá dentro. Uma coisa que eu não tinha pensado da rede micelial, que depois, né, quando a gente tava conversando com o Heitor, eu pensei, foi a parte do... A rede micelial tem gravidade, sabe? É meio bobo, né? Então, mas aí eu posso explicar isso. Gravidade problema. É atmosfera, oxigênio, não. Nitrogênio certinho. Vocês pararam pra pensar que a cena dela atolada, ela não tá atolada. E eu falo assim, a criatividade desse pessoal é zero. Vê a cena dela atolada, ela não tá atolada. Ela está metade dela dentro da água. Parece que estão no oceano. Uhum. Sim. A parte de baixo, onde a Tilly tá, é o oceano. São corais. Parece que eles filmaram isso, tipo, dentro de um aquário. Tipo, eles não tiveram nem a criatividade de explorar, tipo, vamos tentar pensar isso aqui como novo. Não, é do fundo, é debaixo d'água. Olha, sabe? O que me lembrou foi o universo fluido lá que a gente vê em Voyager, pra falar a verdade. Aquilo pra mim foi tipo, como se estivesse falando debaixo d'água. E os próprios insetos pareciam cardumes de peixes, sabe? Eles voando, flutuando, forever. Mas assim, eu achei pobre demais eles fazer isso, assim, entendeu? Tipo, transformou a rede micelial num planetinha qualquer. Ficou bosta. Então, mas olha só. Olha como que é mais pobre, mais uma vez. Em Star Trek já foi feito coisa similar, bem melhor. Espaço fluídico. Pra você... Cara, espaço fluídico, você tinha que ser tipo que nem aquela espécie específica, que é a 8472, que eles têm uma, sei lá, anatomia, fisiologia... específica para aquele ambiente. Não dá para imaginar, sei lá, botar o Harry Kim lá dentro, sem nada, sem capacete, sem traje ambiental, para saber, é impossível, entendeu? Sei lá, isso. Por que isso é legal? Porque mostra que é uma coisa totalmente alien, uma dimensão diferente, entendeu? Agora a rede micelial é mais ou menos a mesma coisa, só que não é tanto diferente, entendeu? Fica no meio termo, eu acho tão... É pouco imaginativo, assim, sabe? Pouca criatividade, que nem o Thiago falou aí. Criativo foi quando eles foram no Kill Contínuo e era um posto de gasolina. Falaram, é um posto de gasolina? Isso é pra vocês compreenderem. E se ela tivesse falado alguma coisa assim? Ela falou dela, né? Eu tô com essa forma de mês, mas eu não tô com forma de mês. Isso é pra você compreender. Não, por isso que... mas por isso que, tipo, você tirar o dinheiro, tentar encontrar a solução mais criativa, assim... Porque eles querem colocar pra ter o visual efeitos especiais. Aí fica esse mundo todo fosforescente, sei lá o que. Que é tudo azul também ao mesmo tempo. Né? Azul, eles amam azul. E aí fica... você tem essa cena pra parecer cara, bonita, não sei o quê. Né? Que eu praticamente não acho nada atraente. Mas de qualquer maneira, fica com essa cara de alienígena. Mas ao mesmo tempo não é, né? Ao mesmo tempo é isso aí. Não, que... eu não senti nada alienígena. Pra mim, estavam no fundo do oceano o tempo todo. Ficou muito fraco. E criatividade zero, né? Porque isso daí me lembrou pra caralho aquele planeta de Star Wars, é Felúcia. Felúcia. É todo cheio de planta. Peraí, mas esse planeta, ele é todo colorido, é agradável de olhar, cara. Isso aqui é... Mas tô falando um planeta de fungos, né? Felúcia é muito mais bonito, sim, mas é o mesmo conceito. Mas você vê como que visualmente também Discovery é pobre, né? Essa insistência com as mesmas cores, é tudo monocromático. Já é meio azul, o uniforme delas é azul. Nem de olhar é bonito, cara. O problema de Discovery que eu vejo, até pelo lado superficial, se você for assistir pelo superficial, já não é legal também. Sabe, você tem tantos exemplos de coisas que funcionam tanto pelo superficial quanto pelo... Tipo assim, série clássica, né? Cara, mesmo se você não estiver vendo o que os caras estão falando, é gostoso de assistir aquelas cores, né? Tudo, sabe, atraente visualmente, né? Não é à toa que fazia também sucesso... com vários públicos, né, na década de 70 e tal, porque visualmente já é atraente, ainda tem uma boa história, né? Discovery não tem nenhuma coisa nem outra, né? É foda, tipo... Não, nesse episódio eles esgotaram nossa paciência, virou 50 tons de azul esse episódio, ficou... Discovery já era 50 tons de azul desde o primeiro episódio. Mas, não, mas assim, esse levaram ao extremo, desculpa. O meu problema com a rede micelial foi... Então ela faz um casulo e reconstrói a Tilly. Então ela reconstruiu a Tilly com coisas da rede micelial. O Colger pode sair, mas a Tilly não. Desculpa, a Tilly pode sair, mas o Colger não. Qual é a diferença da criação do Colger e da Tilly na rede micelial? Não tem que ser usada a matéria que eles têm lá? Não, o que eu entendi é que... A Tilly foi transportada. Ela foi desmaterializada e rematerializada com matéria, átomo a átomo, mas... Que matéria? Não, então, a dela mesmo. Pelo que deu a entender, o dela, como ela tá viva, né? Pelo jeito é isso, né? Agora, o que é pior de tudo é você imaginar, no caso... Não porque ela tá viva, mas porque ela foi por esse casulo e porque está viva. Mas o pior que fica mais pro final, que a gente vai discutir, é que o Culber, ele pega, enquanto o Stamets, ele tá lá, naquela cena lá da primeira temporada, que ele tá lá em transe, né? Em contato com a rede micelial. Aí o Culber dá um beijo nele, aí por causa disso o Stamets vê ele lá na rede micelial, e isso já é uma certa transferência da alma do cara, uma coisa assim, né, cara? Que daí, cara, essa explicação toda da volta do Culber é tão pobre, sabe? Isso é tão pobre que eu não vou nem falar que o cara volta pra cá com a barba feita. Não, assim, eu acho que ele deveria ter voltado sem pelo nenhum, pessoalmente. Sim, mas e não com, se é sem barba, é sem cabelo também. Mas pra mim ali a explicação é muito simples, é o poder do amor. Exatamente. Estamos com aquele conceito da primeira temporada de volta com tudo. Poder do amor. O poder do amor, mano. O poder do amor é foda. Eu queria um cientista me explicar como é que foi possível o transporte num beijo de lágrima. Não, exato, um beijo de lágrima. Ai, cara, meu, tem noção, por isso que eu tinha falado também no começo, o nível que Discovery chegou foi o da fantasia, já não é mais sci-fi. Quando a May falou que tinha um vírus atacando a rede micelial, na minha cabeça veio assim, Lorca. É o Lorca infectou a rede micelial, ele tá retransformando a rede micelial pra ele tal, sei lá o quê. E aí você descobre que não, era por causa que a rede micelial é filha da puta e tá tentando matar o coitado Colberg, que não fez nada de errado pra rede micelial, não sei, sei lá, viver. Não, então, aí foi uma coisa que eu ia falar. A rede, a porra do Spock que fala, virou e falou assim, a gente recebeu essa informação, essa energia, aí a gente começou a transformar essa energia. Quando a gente, nessa transformação, a energia não começou mais a nos obedecer. E o que que ela fala? E a gente começou a atacar ela. Foi isso que ela fala. Ou melhor, a rede que atacou, não foi ele. Ele não era um monstro, a rede era um monstro. Exatamente. Ela fala, quando esse troço, que era o doutor, não começou a mais obedecer eles começaram a atacar. Por quê? Porque eu não fazia a vontade delas. Então assim, ela é filha da puta. Mas gente, a rede micelial. Porque ela conseguia falar pra rede micelial não atacar a Tilly. Sim. Não atacou a Tilly, não atacou a Michael, não atacou o Stamets. Tudo bem que o Stamets tem DNA de tardígrado, mas... Não atacou a Tilly, não atacou a Michael. Mas dentro da nave, por que que eles não podiam ter parado de atacar tentado a paz com a forma de vida? Eu não entendi isso daí também não, cara. Por que que... Com ele foi essa coisa. Tá vendo? É só pra criar esse mistério. Ah, o monstro, quem é? Tal. É mais isso, né? Mas cara? Olha como seria mais interessante se fosse o Lorca. Porque o Lorca é filha da puta. Ele estaria tentando mudar a rede micelial. O Colberg, não. É, não faz sentido. O Lorca estaria realmente lutando contra. E aí você... Tem que falar que o Lorca morreu desmaterializado na rede micelial, então, e não num pejinho. Então, justamente, isso aí é um ponto que eu tinha pensado. Quer dizer, se fosse o Lorca, faria mais sentido, eu tinha pensado nesse ponto. Pelo menos ficaria mágico, seria mais simples. É, você realmente tinha visto ele desaparecendo ali. Mas não era naquele reator lá da nave... Ah, mas eles estavam pulando o reator do caralho A4, ele tá, parecia, mas o reator era como que era, falava, era pura, energia do rede micelial, era energia micelial. Era a rede micelial. Ah, sim, verdade. O reator era a rede micelial. É, então por isso que... Mega Drive 93, terrível que isso. Porcaria aquela nave, né? Mas então, ficaria. Realmente, mas como os caras estavam com essa insistência, temos que trazer esse Culber de volta, porque. Não sei porquê. Porque foi extremamente criticado na primeira temporada a maneira que ele morreu. E tudo que criticam, ele dá um jeito de falar, cara, que não, já tava. E outra coisa também que vai aparecer daqui a pouco aí, cara, a preguiça desse romance desses dois é um saco, cara. Caralho, um dos casais mais chatos de Star Trek, cara. Puta que pariu. Que cenas exageradas, sabe? Esse episódio, ele é todo assim. Ele quer transmitir emoção em diálogos que, na verdade, só ficam vergonha alheia pra mim, sabe? Ficam irritantes e vergonha alheia, cara. Essas cenas dos dois foram um saco também pra mim nesse episódio, cara. Sendo que tinha cenas deles dois, nos episódios da primeira temporada, que eu até comprava. Não, legal, você vê um romance aqui que pode ser desenvolvido legal, né? Mas não essa... Sabe quando fica pesa demais, fica... Nossa, chato, cara, chato. Caralho, eu peguei um bloco de 3 dias por comentar a relação deles no Facebook usando um coach do Hermes e Renato. Do Garra de Baitola. Mas foi de maneira positiva, cara, foi de maneira positiva. Ó, outra coisa também que nesse episódio que eu falei sobre pieguice do caralho, né? A amizadezinha da Tilly com o Spore em forma de meia e não sei o que. Quando elas fazem aqueles dedinhos assim, vamos confiar uma na outra. Porra, que negócio idiota que eu achei. Cara, eu não chamo de meia não, cara. Eu chamo de Tilly Júnior, porque é tão chata quanto, até mais. Caramba, cara, acho tão... Sabe? Eu queria entender, eu acho que o ser humano, não importa, ele sempre... Como que ele faz pra mostrar confiança? Ele faz o quê? Um aperto de mãos. Por que ela foi usar a porra do dedinho? Porque é a Tilly, faz parte do charme da Tilly. Porque é uma idiota, porque é uma criança, você entendeu? Não, que é um puta pé no saco, você criança entendeu? Criança onde, cara? A Tilly tem quase minha idade, tem uns 30 e caralhada de anos, é criança onde? É, mas eles colocaram várias coisas infantis na Tilly, o negócio dela falar chocolates awesome, is fucking great, eles colocaram vários traços infantis na Tilly pra parecer mais, que fofinho, que fofinho. Só que você tá no meio de uma situação meio séria pra você ficar... É por isso que eu achei idiota, sabe? Você admira uma personagem dessa, quando mesmo sendo, vamos supor, a fofinha aí, no pun intended, né? Mas tipo, ela consegue ser séria quando tem que ser séria, entendeu? Isso ia ser legal num personagem desse, sabe? A Tilly nunca conseguiu ser séria. Sabe? E aí é um saco. Que nem um momento que ela tá andando e falando... criatura, não sei o que, esse aqui é o Phaser tipo 3, tá? Ele é mais forte que o 1 e o 2, é por isso que ele chama 3. Cara, quem escreveu esse negócio? Não é possível que a pessoa achou, vai ser engraçado, hein, galera? Mó legal isso aqui, viu? Brother, a Tilly não é, nunca vai ser o Barclay. Não, para, cara. Como eu tenho uma raiva quando alguém faz uma comparação, e nem o Wesley também, o Wesley não era assim, cara. Sabe? Não. Porra, o Wesley era um adulto no corpo de criança. Ela é uma criança no corpo de um adulto. Nossa, uma criança. E o Wesley tomava esporro o tempo todo, eu maluco. Shut up, Wesley. Sabe, eu vou falar uma coisa. Quem escreveu é um idiota, porque na cena anterior, o que ela fala pro Spore? Sei lá, cara. Não sei, não lembro. Você falou, Fernando, o que ela fala pro Spore? Fica atrás? Ela dá ela fala, não, fica atrás de mim, que é gíria de soldado, ela fala. Ela me meteu uma gíria de soldado pro Spore e de repente ela vai se impor e fala que nem criança. Qual que é a lógica da cena? Significa que ela teve um treinamento, mas ela não chegou na parte do treinamento como se impor, dizer que eu estou armado? e pronto para atirar? Era só essa frase que ela tinha que ter falado: eu estou armado e estou pronto para atirar. Eu pessoalmente não explicaria para uma forma de vida estúpidas, vai, o que é um phaser tipo 1, 2 ou 3. Então, Fernando, mas não tem lógica. Se ela deu uma ordem de militar para a esporra do Sporo, mesmo o Sporo não sabendo, você entendeu? Ela vai ficar falando para a próxima entidade que ela não sabe o que é o tipo 1, tipo 2, que ele é maior que o tipo 3. Mano, enfia no cu. Ela ia falar o quê? Olha, estou armado e estou pronto para atirar. Pra me defender. Lembrei de uma personagem, cara, que era tão fofinha, assim, nesse sentido, bonitinha, fofinha, sabe, frágilzinha, meio menininha, assim, em Star Trek, e olha só como que ela foi foda. Lembra daquela bajuriana Cito Jaxa, apareceu no First Duty, e depois foi lá Lower Decks. Ah, que morreu. É, Lower Decks, né. Cara, a gente vê ela lutando aquele, acho que é Mock Barra, né, com o Worf, né, que é aquela... Worf. Né? Ela tá lá, tal, você vê que ela é frágilzinha, tal, mas ela quer aprender, ela quer ir mais além, não sei o quê. Aí você vê, tipo, nas conversas com o Picard, que ela fala de um jeito doce, que ela é toda... Sabe, mas olha que personagem, olha aí a coragem dela em assumir depois a missão. Em nenhum momento ela faz piadinha idiota, em nenhum momento ela precisou, sabe, eles não escreveram ela assim. Ela é delicada, ela é nova, não sei o quê, e é nova mesmo, não a Tilly, que na verdade tem, tipo, 35 anos e se fazendo de 18 aí. Então, tipo, aquilo, você pode fazer uma personagem mais delicada, mais frágil, mais inexperiente, e ela ser foda como um personagem, entendeu? Peitando situações fodidas, sabe? Agora, a Tilly é tipo uma tentativa tão... a parte infantil é por parte dos produtores e roteiristas em achar que isso é legal e crível e que é admirável, cara. Sendo que eu só consigo sentir vergonha alheia com essa Tilly e raiva, logicamente. Mas assim, eu sei que a atriz que interpreta a Tilly, ela tem uns 30 anos de idade mesmo, mas por a Tilly acabar de ser alfere e ser cadete no último ano, sei lá, ela tem que ter uns 21, 22, né? Sim. Ela é eterna estudante, quem tu vê na faculdade, o cara lá do movimento estudantil, que tem 10 anos de faculdade, já foi jubilado, pediu reingresso. Continua achando que não é adolescente, cara, essa é a Tilly. A gente tem que falar agora sim que aparece a sessão 31 pra salvar a Discovery, né? Então a gente tem que começar com o Tyler batendo a mão no badge e chamando a comunicação. Claro. Nossa. Ai, caramba. Dessa vez, pelo menos, né? Não é que nem antigamente que a gente viu um holodeck em Discovery e ninguém tava nem cagando pra falar, peraí, mas isso aí... Não, agora o Pike, como ele é o personagem metalinguagem da série, né? Então ele ele é o fã velho dinossauro que vocês estavam falando aí, dizendo, ué, mas como que você usa um badge desse? Da onde que veio isso? Não, mas ele é mesmo. Ele é o cara que reclama do holograma, ele é o cara que fala do elevador, ele é o cara que fala da nave, ele é o fã velho da nave. Ele, inclusive, é o cara que não quer confiar no Tyler em primeiro lugar, né? Que é justamente o que a gente tá falando, caralho, como que esse cara pode estar aí nessa posição, porra, né? E todo mundo amou, não conheço um fã, tô falando fã de verdade, que não tenha chegado e falado, o Pike tá ótimo, porque todo mundo gosta do Pike. Não, cara, porque, mais ou menos, calma lá. Cara, ele fala tudo que a gente quer falar pra série, só que ele fala na série. Sim, sim. Eu entendo isso, mas tem umas coisas que a gente já discutiu sobre certas motivações dele, atitudes que... Comparando ele com o Jeffrey Hunter. Não tô nem falando disso, tô falando sobre idiotices que ele já fez aí, né? Que a gente falou isso. Tá, mas vamos falar da porra do episódio, né? A questão é a seguinte, ele bate a mão no peito pra chamar a nave que tava escondidinha na coisa. Camuflada. Camuflada. Aí eu te pergunto uma coisa, ele apertou na frente de todo mundo. Cara, todo mundo viu aquela tecnologia. Todo mundo vai falar, porra, a gente não pode ter um desse também? Pô, o que custa comunicar? Thiago, você tá falando, você tá falando, Thiago, de uma tripulação que foi inteira para um universo hostil. E essa tripulação inteira sabe quem que é aquela japa que fica andando de preto pra lá e pra cá. E a gente tem que acreditar que cada um desses filhos da puta não vão contar nada pra ninguém. Entendeu? Porque é que não vão contar nada pra ninguém, não vão contar nada pro capitão dele. O capitão da nave, em primeiro lugar. Exato, Fernando, bem lembrado. Né? Esse é o principal. Então, a questão de ver uma nave camuflada ali, cara, é só uma terça-feira desse pessoal, entendeu? É ridículo. Cara, se você começa a pensar sobre... Então você tá me falando que é a tripulação mais incompetente. Imagina. A mais competente, ó. A mais competente, sem dúvida, não é, né? Mas assim, o Tyler, ele foi recrutado pela Sessão 31 semana passada. Ele ainda não entendeu o que é secreto, a tecnologia do negócio, né, pô? O Tyler na ponte tava mais perdido do que segue em tiroteio, sabe? Acho que nem o ator sabia o que ele tava fazendo ali. O Tyler é meio burrinho. Quando ele percebe que ele é um Klingon, o que ele faz? Ele mata o médico. Ele é meio burro. É, se apaixonou pela Michael, né, cara? Tem que ser burro pra caralho. Ah, mas daí a série toda, é. Todo mundo se apaixonou pela Michael. Série... O Spock dele se apaixonado pela Michael. Ah, sim. Sim, sim. Quem sabe, uma versão R-rated de Discovery, a gente vê isso aí. Não, beleza. Aí a nave sai descamuflando, né, de um meteoro, né? Que inclusive a Almirante dá uma bronca nisso no final, né? A gente pode falar até depois. Mas, tipo, e aí, o que vocês acharam dessa tecnologia? Tá, eu vou falar. Essa tecnologia, em primeiro lugar, me lembrou a mesma tecnologia do drone romulano do episódio... Também. Da trilogia dos andorianos e telaritas. Também. Me lembrou muito daquela tecnologia que os drones usavam, que não era uma camuflagem visível, mas era uma simulação holográfica. É, aquilo lá é legal pra caralho. É, encaixaria... É, se fosse... Isso aqui não é por si um problema. O problema é essas coisas de não ser secreto. É aquilo tudo que a Sessão 31... Essa distorção de Sessão 31 que o Discovery promove, né? Assim. O que eu não entendi dessa tecnologia é, tipo assim, ninguém... O cara que tá no radar, assim, né? Ele não percebeu que tem um meteoro com curso e rota que muda a velocidade? É, também tem isso, né? Mas qual dos oficiais sem nome da ponte de Discovery que tinha ter percebido? O chefe de comunicação que não sabe o que é código Morse? Qual desses que você queria que tivesse percebido? Caralho, porque o cara fala, ele tava seguindo a Discovery o tempo todo, e eu falo, caralho, ninguém percebeu que tinha um meteoro com velocidade, curso pra seguir. Eu pensei nisso hoje, eu tava vendo pela segunda vez, cara, eu li assim, caralho, velho. É tudo tão assim, né? As coisas acontecem e ninguém nem... E o problema, Thiago, é que esse tipo de coisa acontece a todo momento na série, a todo momento no episódio, e são tantas que a gente já, tipo, deixa quieto. Assim, a gente sabe que, por exemplo, se o... Puta, fugiu o nome do Saru. Se o Saru tivesse olhado pra ele com a visão mágica dele, ele talvez tivesse percebido. Mas o Saru tava tão apagado nesse episódio, mas tão apagado... Só teve uma fala. É, coitado, cara, de boa, porque por causa deles terem... Quando o Saru tá junto com o Pike, e o Pike tá no comando, o Saru praticamente nem precisaria tá lá, você pode reparar. É, mas isso daí é pra mim a regravação de episódios. Esse episódio, agora, eu acho que tem esse lance, viu? Eu senti nele, ele é tão bagunçado e tão inverossímil em cada cena, que ele parece um remendo do cacete mesmo, cara. Remendo do remendo. Eu percebo muito isso, sabe aonde? Naquelas... sabe aqueles voiceovers da Michael, assim, quando ela fica falando... O começo do episódio começa com ela... Cara, e é uma pieguice, cara. Nossa, ao final eu quero comentar. Vamos deixar pro final, na hora que ela tiver... Mas... Não, vamos deixar pro final. De voiceover... Cara, eles já tinham resolvido esse problema na série clássica. Grava uma merda de um diário, não fica sendo filosófica. Grava o diário. Não, filosofia é barata. Agora vamos falar disso depois. É, vamos pra próxima tecnologia que eu achei muito legal, né? O raio trator, de repente agora ele precisa lançar três ganchos pra grudar. Eu não entendi esse lance também, não entendi. Ah, mas assim... Cara, o que é mais tecnológico do que um raio trator que não precisa de nada pra grudar na outra ponta? Eles quiseram inovar, cara, que deixar o negócio mais maneiro. Aí você me inova com algo grudando no casco, que pode ser que o casco pode romper, é isso? Tô entendendo? É isso, produção? Sim, eu acho que realmente a ideia ali foi o visual. É, lógico. Foi o visual. Né? Por isso que eu. Tivesse pouca grana, não ia dar pra fazer capsulazinha saindo, não. Tem que mostrar só uma luz ali mesmo saindo do cu da nave, é isso aí, entendeu? Se eu tivesse que dar desculpa pra Discovery, eu falaria que em Enterprise eles ainda não tinham raio trator, né? É, e a cordinha, a série. É, eles tinham o Grapper, né, deles. E vamos colocar que a gente... Eu não lembro de uma cena que eu vi a Discovery usando o raio trator. Vi? Até agora? Sim. No segundo episódio, na verdade. Ó, no Context is for Kings, lembra que matam lá o piloto do shuttle que a Michael tá... Lembra que o Lorca como pega prisioneiro. A gente vê o raio trator por dentro, não é verdade? Mas sei lá, é pra dar mais sustentação e o cara é quatro. Sim, você vai sustentar numa placa da nave que pode ser removida. Sim, é isso que faz todo sentido pra mim nessa cena. Pensando bem, Thiago, a gente pode ter visto a utilização mais estúpida de um raio trator na história de Star Trek e talvez da ficção científica, porque raio trator é uma coisa usada em outras ficções científicas, né? Realmente, eu não tinha pensado nisso, mas tá aí. Na minha cabeça, quando eu vi aquelas porra prendendo na Discovery, foi que nem um ampliador de sinal de teletransporte, sei lá. Foi isso que eu racionalizei. Foi isso. Quando eu vejo um raio trator funcionando em qualquer outra série, o raio trator ele pega tipo toda a nave, ele puxa toda a nave como igual pra não romper a nave. Você tem três pontos, você tem um ponto na seção disco, um ponto lá no triângulo e um ponto na série, né, de este bordo. Cara, ele poderia ter arrancado a nave inteira, ele poderia ter feito a Discovery em pedaços. É só isso, você entendeu? Que eles tentam inovar onde não precisa ser inovado. É verdade. Se precisa tentar inovar onde... Por que a May não podia ter falado pra rede micelial parar de puxar? Porque senão não teria cena de a nave quase morrendo. Porque a Tilly lá atrás vira pra May e fala assim, eles são meus amigos, eles estão aqui pra ajudar. E a May fala, não, eu não sei, eu não conheço eles. Ele falou, você estava dentro da minha cabeça, você sabe quem é cada um deles. E ela compreende, mas ela decide ficar calada. Sabe por que ela fica calada? Porque senão não ia ter emoção no final do episódio, Fernando. Mas é por isso. Normalmente, em Jornadas Estrelas, antigo, nesse ponto, magicamente as coisas parariam de fuder. Por quê? Por causa que eles perceberam que eles não são os inimigos. Isso não aconteceu. A May mandou o Kobrick pra lá, não sei por quê, porque ela continuou atacando a merda da nave. Não, sabe por que a May mandou? Porque ela fez o dedinho lá com a Tilly, aquele dedinho. Dedinho que não funcionou, porque eles continuaram atacando a Discovery. Não, mas permitiu pelo menos levar o Kobrick, né? Acho que era isso. É uma coisa por vez. Só vou comentar uma coisa. Nessa cena, quando tá rolando tudo isso de salva, não salva, a ponte lá se fudendo, aí a Tilly Jr., né, pega a arma pra matar o doutor, né? Cara, quando ela pega a arma pra matar o doutor, aí vai a Tilly dar uma lição de moral. Tipo assim, se você matar ele, você nunca mais vai ser a mesma. Aí eu fiquei imaginando, mas peraí, ela tá defendendo uma coisa que tá destruindo o universo dela. Não só, ela tá tentando matar o cara, sei lá, desde a temporada passada. Sim, tipo assim, cara, ele não faz parte do universo dela. Ela é um esporo. Ela não é uma humana que vai, depois que matar, vai ficar diferente. Ela é outra coisa. Tipo, puta lição de moral de merda, sabe? Assim, tipo, porra, você nem é do meu mundo, sua cabeção. Ah, sei lá, ela ficou bastante tempo na cabeça da Tilly, velho. Mas é que essa... Não, mas justamente, mas por... moral boba. Por ter ficado tanto tempo na cabeça da Tilly, justamente, ela poderia facilmente chegar pra rede micelial, que você tava questionando, e falar, ó... Galera, eu conheço esse pessoal, sabe? Não é necessário. Sim, né? Eu fui até lá, eles não estão querendo nos fazer mal e tal e coisa, babababá. Mas esse esporo que tava na Tilly é um idiota, né? Porque ele fez a Tilly ficar louca, ele sequestrou a Tilly. Quando o Colbert tava. Quando o Stamets estava tentando falar com o esporo no episódio passado e falou: não, a gente faz qualquer coisa, a gente ajuda ela praticamente. Não, eu me ajudo sozinha. É um esporo de um babaca, vai. Cara, que bosta, né, cara? Nossa, é por isso que eu falo, cara. Esse episódio aqui, ele tá maquiado com efeitos especiais e umas outras coisas aí, mas ele é um dos piores da série, sim, cara. Sinceramente. Não quis dizer que ele era um dos melhores séries, quis dizer que ele prendeu minha atenção, e isso pra mim é um ponto positivo, porque pelo menos eu não fiquei olhando pro meu celular. Cara, entendeu? Eu no meu caso, esse episódio não prendeu minha atenção, foi dificílimo assistir a primeira vez e mesmo a segunda, cara. Dificílimo, cara, eu achei chatíssimo, por causa dessas coisas idiotas, e esse excesso de tentar colocar drama e emoção aonde não tá convencendo, isso pra mim é complicado, cara. É, uma coisa que eu me preocupei também, tipo, eu me atento ao que tá acontecendo nos efeitos no CGI e no que tá gravado em cena. Aí tem uma cena que a rede micelial tá dentro da nave da Discovery, assim, tipo, tá quase batendo na galera. Aí quando mostra a Discovery no CGI, tipo, não tá nem pegando, sabe, assim, a seção da ponte, do lado de fora. Não sei se vocês repararam nisso, vocês prestaram essa atenção. Não prestei. Tava bem foda. Eu reparei nisso. Tipo, uma cena não bate com a outra cena, só entendeu? Entendeu o que você falou, eu entendi. Eu só realmente não tinha prestado atenção. Eu também nem vou lá pra ver também. Eu vou confiar na sua palavra, porque, sinceramente, cara, é mais um episódio que não pretendo ver nunca mais na minha vida de novo. Então, é isso aí. Aí tem aquela parte, né, que o pai... Eu tenho certeza que eu vou ver de novo um dia, mas não tenho o tesão, assim, de ficar reassistindo pra decorar todos os detalhes dos episódios. Cara, eu tenho mais coisa pra assistir do que rever essa porra, cara. Ah, eu também, cara. Eu prefiro maratonar Supernatural. Cara, toda... Faço isso nunca. Cara, eu tenho assim, cara, pra mim, até 2000, até o Star Trek, até o final de Enterprise, cara, tudo de Star Trek pra mim sempre foi... vale assistir de novo, mesmo ruim, sabe? Tudo encaixa dentro do plano maior, de certa forma, mesmo quando erra, tal. Tudo eu tenho como, sei lá, os piores episódios eu vou rever de novo, faz parte da história, não sei o quê. Discovery é a primeira vez na vida, cara, que eu olho, ó, puta, isso aqui nunca mais vou ver de novo na minha frente, não quero saber, sabe? É incrível que essa série consegue, no meu caso, e eu vejo que muitos trekkers também, de descaso, você acaba tendo um descaso tão grande com Discovery, porque ela é tão desajeitada, tão errada, cara, que sinceramente pra mim não vale essa coisa desse dedicação. Não, cara, Discovery é só uma decepção mesmo, é foda. Olha, a série que eu menos vi de Orangeland na minha vida, porque não vale Discovery, que acabou de sair, né, vai ser a série animada. E porque tem muito episódio que eu acho muito fraco, mas eu acho que mesmo assim eu já devo ter assistido pelo menos 10 vezes cada episódio da série animada. Ah, tá, vamos lá. Aí vem a gente tem a famosa cena que o Capitão vira e fala assim: gente, nós temos um minuto e todo mundo vai morrer. Aí se passam 10 minutos de trocação de receita de bolo de chocolate pra vó. Ah, mas tipo, não, mas é aquele bolo de chocolate. Esse é um clichê de todos os filmes que falam quanto tempo. Sempre que alguém fala quanto tempo tem pra explodir, você sabe que fudeu, né? Se o cara falar faltou um minuto pra explodir, quer dizer que você tem meia hora de filme. Ai, cara, mas essa cena foi horrível, porque, tipo, fica naquele dramalhão, cara. Foi um dramalhão muito forçado. Tipo, ah, eu vou beijar o meu amante que nunca mais vou ver. Ah, mas você consegue transportar ele pro meu mundo, mas vai explodir a nave. Aí vira Jojo lá na coisa lá e fala: não, vou conseguir mais 3 minutos. Aí o cara fala: não, mas você tá louco. Olha, eu consegui passar pelo seu firewall, porque eu sou foda, viu? Eu consegui invadir o seu sistema e vi que você matou o meu achador errado. Eu, tipo, mano, é sério isso mesmo? O cara guarda essa informação? Eu fiquei imaginando. O cara da sessão 31 cometeu um puta erro, matou o embaixador errado e ele guardou isso em registro? Ele falou lá? Ele não tinha aprendido com o Sloan, que guarda tudo na cabeça. E a consequência seria zero, cara. Porque o que ele vai fazer, cara? A federação ia falar abertamente que matou um embaixador. Não, mas aí que é outro erro da concepção de sessão 31. Em teoria ali, a gente não viu ninguém acima do Lula. Então, se ele é o diretor, ele não responde pra ninguém. Sim. Mas essa sessão 31 responde pra Frota Estelar, o que é um absurdo você ter um braço da Frota Estelar que assassina pessoas. Mas qual que é o sentido de você guardar no seu registro pessoal que você fez você matou o cara errado? Não faz sentido. Burro, né? Cara, esse lance. Sessão 31 respondendo a Frota, cara. Porque vai ter a cena com o almirante depois também. Vou falar do bumbum pelado. Vamos falar do bumbum pelado, porra. Eu não quero falar do bumbum pelado. Falar do bumbum pelado. Sabe por que eu vou falar com o bumbum pelado? Porque assim, aí tava lá a Michael, o Stamets, né, e a Tilly olhando pro casulo, né? Porque assim, demorou pra caralho pra levar a Tilly pra um lado pro outro, mas pra trazer o Stamets foi num piscar de olhos, né? Foi assim, sim, instantâneo. É que quando você faz o caminho uma segunda vez, você já sabe onde que é. É, vai rápido, é verdade, eu não pensei apressado, você tá certo. Aí, tipo assim, eu achei que aquele casulo ia, tipo, ter uma... Lembra que o casulo cria uma mãozinha pra tentar alcançar a Tilly? Eu achei que aquele casulo ia se transformar no doutor. Então, assim, o doutor não ia ter o mesmo DNA dele, ele ia ter um DNA de tardígrado, né? Mas, de repente, o casulo se desfaz e quem tá lá dentro, o doutor de cabelo e barba feito, né? Jaça mandou um joia. E tipo, prontinho, você entendeu? Eu falei, porra, gente, não fode a minha amizade. É isso aí, cara, ia ser legal. Eu já lembrei de, sei lá, outras... em quadrinhos, cara. Às vezes você tem uma forma, uma protomatéria lá que ela, sabe, assume a forma. Se transforma. De, assume a forma de tal pessoa e daí vem até com os poderes e tal. Isso aí é algo que já foi explorado. Poderia ser algo assim até pra, de repente... Ah, eu já vi isso 1 bilhão de vezes. É, né? Então, isso aí... Sim, isso, mas poderia ser abordado dessa maneira, assim, entendeu? É, ele poderia ser de maneira... Mataria ok se na cena anterior, quando ele tava lá, ele tava de barba e cabelo desgrenhado, porra. Não, mas eu entendo que ele tava de barba e cabelo desgrenhado e ele nasceria sem pelos. Aí eu aceitaria. Ah, sim. Ele nasceria de barba e cabelo desgrenhado. O problema é o corte de cabelo. Mas eu acho que o ator não quis raspar. É. Ah, eu mano, cara, você vai raspar zero. Mas você olha na cena, ele mal tem cabelo e de mal sobrancelha. Se ele raspasse isso na semana seguinte, já tinha tudo nascido de novo. Não, eu acho que ele não quis fazer isso, viu? Ah, eu, mas... isso aí, aí você dá direito a gente a falar que, tipo, se ele nasceu de novo, ele nasce pelado, né? Não com cabelo. Não, sim. Ué, nascer pelado faz sentido, nascer pelado, né? A gente nasce pelado. Foi a ideia de mostrar uma de renascimento, né? É, aí não, aí esquece desse pequeno detalhe. É, ou então, tipo, que nem o... aquele episódio Similitude lá de Enterprise começa como um bebezinho e vai crescendo rápido, sei lá, alguma coisa mais assim, né, cara? É... Ah, eles, eu acho que eles quiseram mostrar o corpinho do cara, porque é um puta brother forte, gostoso, né? Rapaz. É isso aí. Ah, eu sigo o cara do Instagram, ele fica postando umas fotos foto de... Foto o dia inteiro de barriga tanquinho. É, de barriguinha de fora. Diversidade. Se eu sou o produtor... Se eu sou o produtor e eu tenho um ator assim, eu falo, eu vou mostrar. Claro que eu vou mostrar. Só pra... É bom pra galera que tá ouvindo que aqui tem diversidade, ó. Fernando representando aí o público. Ah, merda! Agora, porque uma pessoa não pode, pode ser hétero e tem que ser cega. Não dá pra perder. Esse comentário foi o pior. Mas, tá... Mas posso ser sincero? Posso ser sincero? É. Entre o bumbum da Tilly e o bumbum dele, eu prefiro o bumbum dele. Nossa, imagina essa cena se fosse com a Tilly. Puta que pariu, cara. Aí ia ser complicado mesmo. É, eu ia curtir, cara. Eu gosto de mina boa. Ah, não. É assim: se essa cena fosse com a Tilly, ia ser uma cena apelativa, errada, porque é uma mulher. Mas como é um brother, pode. Ai, caramba. E como quem tá falando tudo isso são homens machistas, a gente vai ser... A gente tá errado. Taxistas também. Guitarristas. A gente tá errado de nascer, brother. Só por... A gente já começa errado nascendo um homem. É verdade. Agora, vamos agora pra próxima cena, que a próxima cena que eu acho que assim... Como aqui a gente pode falar, quando o Discovery bota a mão, ela consegue estragar tudo, né? São os próximos 2 minutos finais, né? Onde o Pike é teletransportado pra sala da Tim Joe, né? Porque é a Tim Joe, né? A gente sabe que é a Tim Joe desmontada, né? E tem aquele grande diálogo, né? E aí vem o grande problema que eu falo, que eu ia falar pro Valdomiro, que o filme 2 do Além da Escuridão acertou e Discovery não. Quando o Almirante Marcos, ele está na frota, ele está usando o uniforme de almirantado. O uniforme certo. Do almirante. Correto, né, Valdomiro? Sim. Exato, confere. Exato. Aliás, é um callback para o uniforme de almirante do Kirk no Motion Picture, é bem parecido o desenho. Exato. Praticamente poucas diferenças. Exato. E quando o almirante está dentro da Avengers, ele está usando que roupa? Aí sim é uma 31. Roupa da Sessão 31 criada lá para o Dark. Exatamente. Como é ilegal e ele faz parte, ele não é o almirante ali dentro. Ali dentro, ele é o agente da Sessão 31. E aí, de repente, a gente vê uma almirante dentro da nave da Sessão 31. Que roupa que ela tá usando? É, justamente da frota. De almirante, frota deles aí. Exatamente. Aí é o maior erro. Que significa, então, que a Sessão 31, ela recebe ordens diretamente do almirantado? Não, da frota estelar. É. E aí essa estelar, cara, é. Essa cena, ela fere tanto... Cara, né, quando eu tava vendo essa cena, eu vi... Sabe quando você vê tipo uma destruição de um conceito, assim? Uma coisa tão errada, mas tão mal. Não houve um entendimento sobre o que é, ou pior ainda, que é o mais desonesto, né? Foi entendido, mas foda-se, vamos fazer do nosso jeito e acabou. É. Você vê uma almirante. É. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver uma almirante ou um almirante. Vamos colocar um almirante falando de igual para igual. Com um cara da frota estelar, um capitão de frota, de nave de frota, junto com um agente da Sessão 31, possivelmente o diretor, não sei. E ela dando bronquinha. E ela dando bronquinha, ó. vocês têm que se entender. Vamos parar com esse negócio de meio... Você esqueceu o Macho Man aí, não sei o quê. Tem que ser amiguinho, tá? Ela dá uma bronca falando que eles estão querendo ser o macho alfa. Ela dá uma bronca. Como ser... Não, mas só pra complementar aqui. Como se você imaginar uma cena dessa, ela tá errada em tantos níveis. Você não entendeu o que é Frota Estelar, ou você tá cagando. Você não entendeu o que é a Federação e você tá cagando. E você não entendeu o que é a Seção 31 ou você está cagando. Entendeu? Isso aqui, essa. Eu até pausei aqui, ó. Vê os três, cara. É tipo um quadro de que, ó, nessa época, na humanidade, estavam pisando em Star Trek de qualquer maneira, entendeu? É isso aqui. Mas assim, eu acho realmente um absurdo a Seção 31 estar sob o comando de um almirante da Frota Estelar. Mas dá pra entender porque essa almirante específica aceita planos tão absurdos como, por exemplo, vamos explodir um Cronos. Porque ela, obviamente, aceita, ela tem um pensamento de Seção 31 na cabeça dela. Não, não, Fernando, não é, cara. Isso aqui é almirante genérico Frota Estelar, na cabeça dos produtores de Discovery. Não existe nenhuma diferenciação que você tá falando, não. Porque se tivesse essa diferenciação toda, estaria tendo diálogo sobre isso. Nossa, aquela almirante lá, ela não age pelo by the book, né? Ela e tal. Não, cara, isso aqui é almirante genérico Discovery. Como ela já foi estabelecida na temporada anterior, é ela, não sei o quê. Então, isso aqui é somente eles não sabendo ou lidando de qualquer maneira com todas essas relações tão bem estabelecidas em DS9 em primeiro lugar, sobre o que é o papel de uma Seção 31 relativo ao que você tem, por exemplo, na frota, entendeu? É, como, na frota e na federação. Isso aqui é simplesmente uma completa... Cara, eu não tenho nem nome pra isso, ver um negócio desse, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia ver um negócio desse, assim, esse tipo de dessa coisa tão desajeitada transformando a Seção 31 de Into Darkness uma coisa muito boa perto disso, sabe? E aquilo foi, na verdade, uma coisa ridícula. Foi, e aquilo que você falou, tipo, se a Seção 31 faz uma merda, então quem responde é a Federação, é a Frota Estelar. E não é assim que a Seção 31 trabalha. E uma outra coisa, lembra que saiu aquela palestra lá, que o futuro é feminino, feito por produtor de Discovery? Sim, com a Gretchen. Eu consigo ver isso em todo episódio. Você acabou de falar, no episódio das cabeças, a Jojo vira pra eles e fala, ah, deixa os caras, deixa os machinhos aí brigarem. De novo ela vira e fala, ah, cara, significa então que Jornada nas Estrelas, que fazia as coisas ser igual, todo mundo ser tratado igual, agora a gente tá vendo a coisa não ser mais tratada igual, né? A coisa ser, tipo assim, você quer ser tratado igual, tratando de maneira pejorativa, igual você foi tratado, né? Ou é tratado, você quebra uma construção, né? O futuro tem que ser igual. De repente, o futuro não é mais igual pra Star Trek. O futuro agora a premissa da série de Star Trek, a gente já tinha resolvido essas merdas todas, né? No século XXIII. Exato, você entendeu? Você não teria mais esse diálogozinho de falando, deixa os machinhos brigar. Cara, a gente já passou por tudo isso. A gente não tem mais esse tipo de discussão. Todo mundo é igual. Tu tem sim, até tem essa discussão, mas com outras espécies, outras culturas e civilizações. Porque é com as outras espécies que a gente fala de uns problemas de hoje. Não gente, né? Porra, isso foi, pra mim, isso foi tipo, nossa, é onde eu me cansei nesse episódio. Sabe? Ele, tipo, é vários fatores que, tipo, não dá pra engolir. Não dá. It's a fake. E é engraçado porque, assim, superficialmente nessa cena, você tem coisas que você fala, nossa, eles fizeram o dever de casa. Dá pra perceber que digitaram no Memory Alpha, assim, Tachyon. Aí tá lá. É, byproduct, né, de camuflagem ou de teletransporte, né? Então, mas tipo assim, que é uma coisa real, né? Não, peraí, mas o Fernando, a gente tá falando do... Não, é memória alfa, cara. Eles estão falando do Tachyon de Star Trek. A gente tá falando subproduto de camuflagem ou de teletransporte. O outro também pode ser usado pra viagem no tempo. Cara, isso aqui é tipo assim, ó, pessoal, lembra quando eles falaram assim? Vai aderir ao canon, né? Vamos assim fazer o quê? Vamos agora visitar o Memory Alpha e jogar na fala dos personagens linhas completas praticamente do que tá escrito lá. E é isso. Mas que agora eu você falei me fala. Mas assim, Tachyon isso pode ser usado pra viagem no tempo? Pode. A gente sabe disso porque a gente conhece o século 24, mas a dobra temporal só vai ser descobrido por acidente na primeira temporada ser clássico. É, não, mas ele é sessão 31, não. digamos que isso aí... Eu não sei se o Pike deveria ter esse tipo de conhecimento, é isso que eu quero dizer. Ah, sim. Não, mas você tá entendendo, tipo, você jogar informações em tela que você encontra lá no Memorial Alpha, isso não é respeitar o cânon. Isso não é, tipo, aderir e conhecer do universo. Essa cena me pareceu tão assim pra, ó, nossa, os caras estão manjando aí mesmo, né, não sei o quê. Aí a almirante fala, não estamos aqui para discutir o artigo 14 da carta original. Nossa, os caras estão manjando. Cara, aí, tipo, o cara coloca isso na boca dos personagens, esses diálogos, pra parecer que tá realmente manjando da coisa, só que tá tudo errado, é o almirante da frota, sabe, dando ordens pro cara da sessão 31 ali, cara, tá tudo tão equivocado, entendeu? Então me parece, mais uma vez, tudo desajeitado, só isso. Sim, e até a cena, como eu falo de direção, ela fala com eles o tempo todo em cima de uma escada, entendeu? Pra falar de um ar superior. E o que eu ia falar, esse é o único momento, lembra que eu falei que a única parte importante do episódio é nos últimos 3 minutos? Cara, esse episódio só foi útil por conta dessa última frase que você falou, que ela fala que descobriram uma partícula Tachyon lá, flutuando na última, de resíduos. Pra temporada, a única coisa útil pra desse episódio, a única coisa que a gente consegue tirar desse episódio é essa informação que ela deu. Você entendeu? O que aconteceu nesse episódio só foi útil por isso. Não, e sem contar que a partir desse, já nesse episódio, ou seja, nesses 5 episódios, ela fala um negócio desse, eu já fiquei completamente desinteressado de novo, porque mais uma vez duvido que a gente não vai mesmo, nem ver o Spock e nem a resolução de nada dessa porcariada aí de anjo vermelho do cacete aí, entendeu? Então eles vão jogando migalhas em cada episódio pra chegar só talvez no último, pra ter um cliffhanger lá pra temporada que tomara que nem exista, entendeu? Então, sabe, me parece tipo assim como... pra fingir que eles estão progredindo com esses dois plots, Spock e coisa vermelha, Anjo Vermelho, mas na verdade a gente não tá vendo progressão de nada disso. A gente tá tendo essas coisas no meio do caminho aí até agora, que é a sessão 31, e agora, essa história horrível que foi da rede micelial, desculpa pra trazer o Culber de volta, que foi uma decisão terrível também, que não, você matar um personagem desse, sei lá, você mata o personagem e já retorna com ele, já foi feito em Star Trek antes, mas caralho... Eles mataram ele na primeira temporada só pra chocar, porque não tinha mínimo motivo pra matar. E trouxeram de volta, eu acho que é pra dar um final pro personagem do Stamets, porque, vamos falar a verdade, que final, que plot que vocês veem o Stamets tendo continuando essa série? Não tem nem plot final essa série, se você for ver. Não, é isso que o Valdomiro falou, foi o que eu comentei. Eles estão criando alguma coisa que talvez não tenha nem final, e o final talvez seja muito fraco. Não, a questão é que a gente sabe que a rede micelial tem que ser parada de usada, mesmo porque tem todo um problema judicial nisso aí, e o Stamets só entende de micélio, ele não sabe o que é uma matéria antimatéria. E vou te falar uma coisa, esse negócio de processo que você falou aí, você percebeu como que a Tilly viajou pela rede micelial? Como que ela viajou? Um casulo que foi meio que, abraçada pelo negócio. Tipo, algo abraçou ela, porque algo abraçou ela e levou ela, você entendeu? Eu falei, nossa, gente, isso tá muito parecido. A gente tá falando, pra quem não tá ligado aí, é o lance do processo em relação ao game lá e tal. A gente já falou, deve ter falado disso outras vezes. Outras vezes, então, a gente já sabe. Não precisa estender aqui, mas pareceu. Mas, ó, eu quero comentar a próxima cena, que é quando a Michael aí... Fala com a Jojo. Fala com a Jojo Fantasma, né? Que é o... Cara, essa cena, quando eu assisti sozinho aqui, tava deitado assim e tal. Cara, eu gritei, eu fiquei revoltado, eu falei, não é possível, cara, tá me chamando de idiota mesmo, cara. A série parece que nos chama de idiotas, né? Porque é o seguinte, ela tá falando com a Jojo, aí ela fala, você vai querer... A Jojo fala, talvez eu seja uma altruísta, não sei o quê. Aí a Michael fala, talvez eu seja uma Terran, né, do Império Terrano. E ela, a Michael fala meio sorrindo, assim, no olhar irônico. Aí a Jojo fala, você já foi e tal, não sei o quê. Muito mais divertido do que esse estoicismo vulcano. Essa hora eu não acreditei, cara. Sério mesmo. A Michael, que chora a todo momento, que só tem reações emocionais, que pega e fala esse negócio rindo pra ela agora. A Jojo me fala que, esse seu estoicismo vulcano, cara. A Michael não tem nada de vulcano. Ela não tem nada na educação dela aí que demonstra alguma coisa vulcânica. Isso pra mim é os roteiristas ou produtores, ó, puta que o pariu, querendo falar, sabe aquela coisa de você falar, mas não mostrar? Você fala, tipo, que nem a gente sempre viu, fala que a Michael é foda, fala que a Michael é a fodona, que ela é a mais inteligente, mas e aí? A gente vê isso? Não, lembra na primeira temporada? Aí agora, sim, depois desse tempo todo, a gente tá vendo a Michael cada vez mais emocional, ao ponto que, sei lá, no próximo episódio ela vai, sei lá, cara, não sei, é muita emoção. Pra Jojo falar que... Ela vai bater a cabeça na parede. Eu entendo a ironia que o Voldemort tá falando, que realmente, um episódio que começa com a Michael correndo e chorando, falar que ela tem um estoicismo vulcano é complicado. Mas você tem que lembrar que a Jojo não assiste Discovery. Então, invejo muito a Jojo. Se bobear, ela nunca assistiu a série clássica pra saber o que é o vulcano, na verdade, não? É. Pode ser. Assim pode como saber. Quem tá no comando dessa merda também não deve, né? Então, deve ter visto também, né? Então, mas nesse episódio, nessa cena, ela fala como se ela tivesse também ajudando o Spock. Não sei se vocês perceberam. É que assim, ela quis dar a entender que tá do lado do Spock. Então, por mim, o Spock tá junto com essa galera toda. Hein? É que não faz sentido pra mim, cara. A Jojo tá gostando de ficar no universo e na sessão 31. Cara, no outro universo ela era porra de uma imperatriz. Deve ser uma bosta. Tipo, é uma bosta, cara. Sabe? Era uma imperatriz de um universo que, tipo, da sessão do universo é o equivalente. Tudo vale lá. O Fernando, é equivalente a você ver um cara numa série que ele era o capitão de uma nave estelar, aí passa uns anos o cara vira um policial, né? É só um policialzinho de merda, né? Eu entendi. Peguei a referência. Eu tô planejando como é que eu vou voltar pro universo espelho pra ter meu império de volta. É isso que eu estaria planejando. Olha, eu não sei se ela tá afim de voltar, já que nesse lado ela tem carta branca pra ela matar, fazer o que ela quiser, e sem ninguém querer a cabeça dela. Ninguém nesse universo quer matar ela pra pegar o lugar dela. Ah, eu quero. Se eu fosse do Império lembra do que o Spock fala no original? Os seus tubos não conseguem viver no nosso universo civilizado. Ela não conseguiria. O jeito dela é matar pessoas. Justamente. É o que a gente vem falando faz tempo, que não encaixa porra nenhuma, como é que você coloca essa mulher aí, como que isso ia funcionar, sabe, como é que, e justamente ela ainda vai estar feliz com essa posição, tem nada a ver, aliás ela não era o Spock do Universo Espelho, né, ela tava no topo da cadeia, ela não era da Imperatriz, cara, ela era Imperatriz, não, mas isso que eu quero isso... ficar recebendo ordem do Leland, eu quero ter meu império, comer meus saruzinhos da vida e o caralho, Mas isso que o Fernando falou, a gente já falou lá, a gente acabou até discutindo lá na live, foi isso, tipo, eles inventaram tanta coisa nessa merda de Universo Espelho pra Discovery, que agora eles não conseguem nem trazer de volta, e a sensibilidade à luz dela? Isso daí foi... se eles não respeitam o próprio cânone, o que dirá o de anterior, estão cagando, né, cara? Isso aí é aquilo, criticaram tanto isso aí que eles... Tudo que a galera soca em Discovery, eles dão um jeitinho de dar uma mudada. É o holograma, é o cabelo dos Klingon, é o negócio do coisa. Eles simplesmente dão um jeito de fingir que não era desse jeito. Não, a única coisa que eu gostei dessa cena é quando ela fala assim, ó, você vai ter que confiar em mim eventualmente, a Giorgio. Aí a Michael fala, disse o escorpião para o sapo. Gostei porque lembrei da fala do Chakotay para Janeway em Scorpion. Lembrei. Então, só gostei por causa disso. A cena em si é toda uma bosta, mas valeu por lembrar de Scorpion. Me deu vontade de rever Scorpion. mas quando ela falou dessa frase, né? Eu falei, nossa, quer passar agora quer pagar de cult agora no final? Né? Quer pagar de cult agora no final do episódio? Agora já é tarde, né? Não, e o mais legal... Não, aí depois, cara, nessa mesma continuação... tá no final dessa cena, aí começa o voiceover da Michael, né? Que é puta... Nossa, é uma das coisas mais mal... É como se fosse aquela autoajuda bem de boteco mesmo, bem porcariada mesmo, cara. É tão... Meu, esse finalzinho pra tentar estabelecer como se fosse uma unidade na tripulação, cara. Nossa, que coisa mal feita, cara. É muito vergonharia. Sim. E começa muito ruim. E começa de uma maneira que quando começa eu vi, eu pausei e comecei a rir, cara. Gargalhar, cara. Acho que eu nunca ri tanto assistindo Star Trek, talvez, cara. Porque, olha... Porque a Michael começa dizendo assim, ó. Tô até pausei aqui pra ver de novo, ó. Traduzindo livremente, ela diz: eu invejo aqueles que conseguem acreditar que há uma mão maior, ou, né, greater hand, né, escrevendo a nossa história, cara. Puta, isso eu achei sensacional. Parece total metalinguagem, né? Eu também gostaria de acreditar que existem uma escritores melhores, né? Vamos dizer assim, mãos melhores escrevendo essa história de merda aí da Discovery, sabe? Foi a associação que eu fiz na hora. Eu ri demais, cara. Eu ri demais disso. Porque como que os caras não perceberam que poderia ter essa leitura, essa... Ou sei lá, né? Só sei que é foda. Ah, não. Eu acho que essa frase foi pra gente mesmo, viu? É que nem as frases do pai, que isso foi pra gente. Olha, porque esse é bem o quinto episódio. Foi no final do quinto episódio. Parece que é tipo isso, olha, trocamos o showrunner mesmo, tá vendo? Agora, escritores melhores vão escrever isso aqui, assim, entendeu? Mas isso que eu falo, como o direção de cena, fazer a cena, deixa a coisa muito melhor ou muito pior. Porque ela vai contando isso, de repente ela entra na ponte de comando, aí tá todo mundo sem o que fazer da vida, porque você parece, tá todo mundo do mesmo lado sem o que fazer, né? Conversando, batendo papo, parece que foi a pausa pro café. Aí todo mundo fica olhando pra ela, tipo, quem que é ela? Tá olhando pra ela tanto assim, ela tá devendo alguma coisa no poker? Será que ela tá devendo poker e tá mal falada? Mas ó, tem mais uma coisa aí, cara, que eu achei... Eu ri pra caralho disso aí, só voltando ao lance do começo da fala, né, que ela vai dizendo. Eu ri pra caralho, mas analisando, eu achei um lixo. Sabe o quê? Que eu fiquei olhando, caralho, eu invejo, ó, século 23, o futuro Roddenberryano, que normalmente sempre foi aquela coisa agnóstica, certo? Vocês sabem, vocês estão ligados, né? Foi muito científica. Não, exato. Não, mas, não, mas agnóstico, porque assim, apesar do Gene ser ateu, era aquela coisa, a gente nunca sabe o que tem out there, né? Às vezes você encontra coisas que você não tem explicação. Então, caso haja uma explicação que você, sei lá, tipo Q, ele é uma divindade, de certa forma. Então, você vai, sim, ele é praticamente um deus, né? Não o deus, sei lá, que é uno, sei lá, alguma coisa assim, mas um tipo, né? Alguma coisa do... é uma entidade poderosíssima. Então, a postura da Frota Estelar sempre foi de forma mais agnóstica, assim, né, cara? Então, como que você vê a protagonista de um show de Star Trek dizendo: eu invejo aqueles que acreditam em Deus? Certo, porque é basicamente isso, né? Eu interpretei dessa forma. Eu acho que na verdade não é nem de interpretar, tá na cara que é isso. É como se fosse você, tipo, já não ser mais aquela visão mais científica, desprendida, que Star Trek sempre teve. E agora a gente tem um personagem, sei lá, eu achei fora de lugar isso. Eu queria saber a opinião de vocês aí. Assim, a busca por Deus a gente já viu na série clássica, a gente já viu na série animada, a gente já viu nos filmes e tal. E normalmente não fica legal, por causa que, tirando alguns momentos de Deep Space Nine e um episódio de Voyager, eu acho que Star Trek não sabe mexer com religião direito, não. Não, mas cara, você entende essa questão de eu invejo aqueles que... Cara, eu falo a verdade, eu mal prestei atenção nisso aí que você tá falando. Eu posso estar, pesando demais nessa questão, mas é que pra mim ficou muito aparente, porque eu sempre gostei, sempre fui fã dessa visão científica barra agnóstica de Star Trek, entendeu? E eu acho que isso é o que combinaria mesmo. A gente tá falando de um futuro extremamente científico, em que eles encontram até entidades que se autoproclamam Deus, ou Deus, mas não são isso, né? Então é legal Star Trek sempre se manter, sabe, numa posição neutra em relação a essas coisas. E aí você tem a protagonista do show dizendo: eu invejo aqueles que acreditam em Deus. Basicamente é isso que ela... Eu achei fora de lugar isso. Achei exagero, sabe? Mão pesada, sabe? Mas... Ah, cara, eu senti isso, entendeu? Mais uma vez, tipo, os produtores falando com a gente. Mas eu concordo com você na parâmetro, tipo, de ela querer acreditar em alguma coisa, assim, entendeu? Mais uma pessoa que cresceu, tipo, em Vulcano. Então, assim... Ah, vai ver que ela conversou muito com o Cyborg. Entendeu? Mas eu também achei, tipo, eu forçado demais. Eu achei uma fala forçada demais. E o que eu digo, forçada demais como um todo. Forçada demais a cena dela entrando na ponte, todo mundo olhando pra ela, ela falando essa merda de cena. Tipo, o episódio podia ter acabado lá atrás, sabe? Não precisaria de merda nenhuma dela falando, entendeu? E como faz falta o Diário de Bordo. Esse discurso da Michael a escolher caminhar pra frente, não sei o quê. Cara, que autoajuda de bosta, né, cara? Nossa, essas frases tão... frase pronta, né? Que... Nossa, cara, sinceramente, o episódio inteiro não passa nada disso. Nada disso. Aí você quer me convencer com palavras que parecem frases prontas, assim, e coloca uma música, e nossa, é o quê? É pra dizer que o episódio tipo, é emocionante, que eles aprenderam alguma coisa, nesse roteiro todo forçado, que é beirando mágica essa coisa da rede micelial. Enfim, a gente já tá prosseguindo meio que caminhando pro final, né? Aí eu aprendi um monte de coisa. Aprendi que a Seção 31 tá sob o comando do Almirante, que eles têm tecnologia, que o Leland é um filho da puta. Eu só não aprendi o que a Michael aprendeu. Então, não sei da onde, né? Vamos tirar um discurso aqui, ó. Vamos botar no final e essa mensagem. Ah, eu aprendi o poder do amor. Eu não posso esquecer que eu aprendi o poder do amor. Cara, eles esquecem, cara, que uma mensagem, ela é feita através de... Você conta uma história, você tá contando e, de repente, ela tem uma mensagem. Que é a história em si, é a mensagem transcorrida durante... A contação dela, entendeu? Você contar uma história toda desajeitada, toda com furos e buracos e personagens que, sabe, não convincentes, e aí você bota o discursinho ao final pra ficar com essa impressão de que é a mensagem, cara, isso não é... Caralho! É He-Man! Não, mas mesmo o He-Man contava essa história. O He-Man, na verdade, tipo assim, contava a história e ao final ele desenhava a história pra você. Esse era o problema, entendeu? Sim, mas era uma série de crianças. Não era nem problema, não, cara. Na verdade, ele, a Filmation só conseguiu exibir a série do He-Man porque ali o board lá que cuidava da autocensura do audiovisual, ele impôs um PSA no fim, né? Então ele, G.I. Joe, outras sete, um PSA. Eu lembro. Não se tranque numa geladeira quebrada, coisas assim. Não mexa no cachorro que você não conhece. Eu lembro dessa história, eu sei disso. Eu quero dizer que é o problema, porque é desnecessário. Mas durante a história, você aprende aquele negócio lá. Você viu, sim, realmente. Sim. Realmente você viu aquilo. Só não precisava disso ao final, mas enfim, dessas... E tu ainda acha o Geninho, ou o Corujito, cara, o Geninho, né? Eu gostava de procurar ele. E em Discovery é o cara de cadeira de rodas, que aparece mais uma vez também, tá, cara. É verdade. Eu fico imaginando esse filho da puta, cara, na hora que tiver uma emergência, porque é uma nave militar, ela é de silêncio, mas ela tem uma estrutura militar, cara. Tiver que evacuar, meu irmão, qualquer merda, assim, como é que o cara fica, brother? Cara, boa, ele apareceu boa. De novo nesse? Apareceu. Ai, eu não vi. Mas eu vi. Eu também não vi. Eu vi assim algum. Eu acho que o Torelli procura, porque eu não. Não, veja bem, eu não vi assistindo, mas eu vi fotos do episódio em que mostravam ele, né? Mas assistindo eu não reparei. Mas a questão, só voltando. Então, assim, mesmo um He-Man, né? A questão é que ele conta aquela história sobre amizade, valores e alguma coisa ali, sobre traição, sei lá, sobre aprender uma lição durante uma história. Essa história aqui, essas palavras da Michael, elas são tipo jogadas na nossa cara e a gente vai ter que aceitar que não, isso é o que foi contado durante. Na verdade, a gente viu uma história mal contada durante, entendeu? Então, fica pra mim uma cara de cena regravada, que nem vocês estavam comentando, que foi colocada depois, pra tentar melhorar o episódio. Esse discurso com essa música, a Michael olha pra câmera, se fosse uma história bem feita, seria bonito. Mas pra mim isso é pra tentar melhorar, é um remendo, eu acho que tem essa cara aí. Bom, pessoal, seguinte, ó, vamos partir pra considerações finais, hein? Vamos lá. Rapidão. Quem começar com o Thiago aí, vamos lá. Ah, por que comigo, cara? Ah, só porque você cara, começou aí hoje. Cara, por mim foi um episódio muito mal dirigido, sabe, assim, uma ideia muito fraca. A única coisa de útil que dá pra tirar desses 50 tons de azuis é no final, quando ele fala o negócio de Tachyons, que eu até brinco, a ideia é tão boa que eu sei que eles não vão usar, sabe? Que eles poderiam ligar isso facilmente a outra bola vermelha que já apareceu no cinema, sabe? Eles poderiam dar ligação a outras coisas. Mas eu tô com medo que ele viaja no tempo, né? Que também viaja no tempo, eu não vou explorar muito isso, sabe? Porque até o Nimoy já morreu mesmo, foda-se. Mas assim, cara, eu tô vendo o Discovery caminhar, ir para um caminho que eu acho que, tipo, nem pra eles vai ser bom. Sabe assim, todo episódio eles precisam colocar um elemento novo, sabe? Explicar isso no final vai ser muito confuso. Esse episódio, ele foi ruim por conta disso. Todos os porquê que você faz, você não tem resposta, sabe? É isso é o que dificulta a evolução de um universo. Eles não estão sabendo evoluir esse universo, construir o universo deles, porque tem falha nele mesmo, sabe? Esse episódio, ele quebra a caninha do Saru do episódio anterior, que toda hora rebuta a história dele. Nesse aqui, rebutou de novo como funciona a rede micelial. Então, assim, tá difícil assistir, sabe? Tá difícil assistir Star Trek. Vamos pro próximo, porque a gente vai gravar mesmo isso aqui e discutir, né? Então é por isso que eu vou continuar assistindo. Só uma coisa, Star Trek não tá difícil de assistir, não. Tá difícil de assistir Discovery, porque Discovery... pra ser Star Trek, falta muito ainda, né, cara? Então tá difícil assistir Discovery, tá difícil assistir isso, tá complicado demais. E quando eu achei que a gente ia ter mais tripulação, de novo foca em um único personagem. Não, dois personagens, a Michael e a Tilly. Essas porcarias aí. Bom, vai você, Fernando, e aí, cara, considerações finais? Sinceramente, eu achei que, poxa, a gente poderia ter explorado tão legal a rede micelial, ter visto uma coisa diferente, ter visto, sei lá, é que me decepcionou muito não ter achado o Lorca. Isso me deu um negócio, porque seria tão mais interessante eu ver a volta de um personagem interessante, mal, fudendo tudo, porque do jeito que ficou, eu tava entendendo, então eles vão parar de usar a rede micelial, que a rede micelial tava sendo destruída por eles. Não, ela não tava sendo destruída pelo Tardígrado, pelo motor ou por nada. Era o Colbert que tava acabando com a rede micelial e todos aqueles jumps não tava fudendo com eles. Fiquei chateado com isso do episódio, porque porra. E de novo, essa encheção de saco de... Todo episódio eles me enganam que vai aparecer o Spock e não aparece, mas todo episódio tá apurrindo meu saco. Eu tô ficando aquele negócio do... É que nem... Chega uma hora, eles te enganam tanto que chega uma hora que é o menino que grita lobo. Uma hora eu não vou ir olhar. Todo episódio eles ficarem com essa história de olha o Spock, não tô mais interessado nisso, vocês estão me enganando. Sem falar como o Thiago falou, saiu no IMDB, ele só vai estar no episódio 13, que é o penúltimo episódio, porra. Tá, então vamos lá, Torelli. O IMDB e os brinquedos, né? Eles são os grandes spoilers. Sempre sabendo alguma coisa por eles, cara. Eu esqueci completamente do episódio, cara. Eu falei pouco porque eu não lembrava de quase nada, cara. À medida que vocês iam falando, eu tinha lembranças vagas do que tinha acontecido. A coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, se foi impressão minha mesmo, é que na última cena da Michael, o uniforme dela tá diferente. Ele tá sem aqueles frisos prateados, ele tá azul. Vocês perceberam isso? Não. Vi sim. Sim, isso que você falou é aquilo que a gente comentou já. O uniforme de Discovery, ele é tão ruim, que toda a cena de ação eles precisam trocar de uniforme. Eles usam esse uniforme que dá pra você rolar no chão, que é um macacão. Ah, sim. Bizarro isso. Enfim, horrível. Eu preferia não ter visto, mas infelizmente eu vi e infelizmente consegui esquecer de tudo. Porra, que inveja, cara. Que vem o próximo. Bom, então no meu caso... Bom, eu já... Basicamente, o episódio, pra mim, ele é uma bagunça completa. Eu acho que esse aí deve ter sido até um dos que mais sofreu regravações, porque ele faz praticamente nenhum sentido. Praticamente toda a cena você vê que não faz sentido. As motivações são terríveis. A coisa deles furarem o próprio cano é impressionante, né, cara? Já não encaixou a ameaça com a rede micelial já não encaixou com o que foi estabelecido um episódio atrás, cara. Sabe? É algo assim completamente absurdo. E essa me incomodou demais, essa coisa de ficar muito parecido com fantasia, mais fantasia do que ficção científica. Mais uma vez, retornar um personagem dos mortos em Star Trek não é novidade. O Neelix já aconteceu isso com ele e foi muito legal. O episódio Harry Kim, tal, o Spock. Chekhov. Sim, mas eu quero dizer assim, o Spock... Não, o Scott também. O Scott já morreu e voltou. Scott. Né? Mas assim, o foda é que... o problema que eu vejo muito é porque é tudo num episódio só, sabe? É demais. Não é que nem no episódio do Neelix que ele morre e volta e você tem todo um drama por causa disso muito foda, assim, de questionamento de fé e o caramba. Você usa aquilo como um artifício para tanto. Né? Agora, em Discovery, é só pra trazer de volta o ator que uhul, as pessoas, não sei quem gosta muito do personagem, sei lá. Né? Então, e a maneira como é feito, a gente comentando tudo desde o começo lá, sabe, não faz sentido a coisa da sessão 31 inteira, foi realmente algo que eu fiquei, tipo, surpreso com a tamanho da estupidez com que foi tratado isso. Mais uma vez, que nem o Fernando falou, se fosse, essa é a sessão 31 da Discovery, é isso aí, ok, mas se você tá falando que é de Star Trek mesmo, né, conforme já foi estabelecido também, sabe, eu fiquei, sabe, totalmente surpreso com o tamanho de idiotice disso tudo. E é um conceito, cara, sessão 31 é um conceito tão legal, né, cara, tão, sabe, surpreendente em Star Trek, como que conseguiram fazer algo na medida, algo que seria sombrio demais, mas olha só que como em determinado contexto encaixa, né, porque a Deep Space Nine fazia isso, pegava e vamos olhar para esse universo com uma lupa e ver como é que, vamos tentar encontrar essas rachaduras, né, porque essa utopia, ela tem que ter essas rachaduras em algum lugar. Isso era Deep Space Nine, com a sua sutileza e com os seus escritores que manjavam demais de Star Trek, demais, cara, né. Então Discovery parece aquela coisa, tipo, você pegar alguém sem talento, com pouco conhecimento de causa, para tentar falar sobre algo que não entende, sabe. E esse episódio foi, pra mim, difícil de assistir, porque achei chato, e os personagens, tudo, cara. Tudo. Esse episódio foi pra mim os mais difíceis de assistir mesmo. Considero um dos piores da série até agora. Então, na boa, eu particularmente só quero que acabe. Ainda tem mais de, sei lá, quase, sei lá, são 13 episódios. Tem episódio pra cacete ainda pra assistir e cobrir aqui. Então vai ser isso aí, cara. Não tem o que fazer. É que assim, você já fez aquela aula de escrita criativa que cada um tem que contar uma história com cada pessoa falando uma frase? Ah, sim. Boa. Então, tem sempre um cara na roda que tá falando a frase, que tá todo mundo caminhando pra uma coisa, e aí quando chega na vez do próximo, ele fala uma coisa que desmonta tudo que tava sendo, precisa ser feito. Esse episódio parece isso, sabe? Tá todo caminhando pra uma coisa, tipo, a rede micelial tá sendo destruída por causa da Discovery, e aí o cara fala, mas era o Kohlberg. E aí você fala, puta, agora a gente tem que mudar toda a história pra encaixar isso. Parece que é feito por escritores que não se conversam. É, ou seja, não tem planejamento. É a coisa do planejamento, cara. Isso, mas qualquer série... É o trabalho do showrunner. O trabalho do showrunner é guiar o que vai ser o planejamento e aí os escritores trabalham em cima disso. Olha, esses dias eu ouvi um comentário, eu ouvi um review, que na verdade era uma entrevista do Midnight's Edge com o Robert Meyer Burnett, que pra quem não conhece fez aquele filme Free Enterprise, que era uma homenagem a Star Trek também. Adorava, né? Esse filme. É. Né? Entre outras coisas, ele foi o cara que organizou toda a parte das entrevistas para os Blu-rays de TNG e Enterprise, né? Então tem muito material extra foda, né? Um cara, ele tem um extremo conhecimento de Star Trek, extremo, cara. Eu achei curioso a nota de rodapé. Lá na StarCon, quando eu conversei com o Arnold, ele falou que esse cara é só bullshit. Eu fiquei surpreso com isso. Mas esse é um papo à parte. Isso aqui eu lembrei agora. Mas a questão é que na entrevista, ele fala algo muito interessante, assim, que é triste, cara. Tipo assim, Discovery até agora já tem seus 20 episódios, mais ou menos, né? Se a gente contar desde a primeira temporada. Tudo, primeira, né? Temporada? Mais ou menos. Vamos colocar... vamos colocar aí 20 episódios. Cada um custando na base de uns 8 milhões de dólares, sei lá. Mais ou menos isso, mais pra menos, não sei o quê. Para pensar. A gente já tem, mais ou menos ali, jogando por alto, uns 200 milhões de dólares investidos em Star Trek. Aí a pergunta que ele faz é, vocês conseguem ver 200 milhões de dólares sendo gastos em Star Trek e isso é o melhor que você pode fazer, cara? Star Trek, cara, um negócio que tem uma fundação, sabe, fundações muito fortes há 50 e tantos anos já, certo? Com tantos fãs na indústria, com tanta gente que ama esse troço, da indústria, não tô falando nem de fãs como nós, da indústria, cara, pessoal que tá lá em Hollywood, que se importa, que poderia... Você consegue entender o quanto que é pesado você lembrar dessa cerca de 200 milhões de dólares investidos nessa franquia tão amada e o que temos é isso, culminando com esse último episódio, que é esse episódio, né? Então, eu acho muito triste, cara, tá aqui, sabe, detestando, mas detestando do coração mesmo essa série, cara. É complicadíssimo isso, na verdade, se for parar pra pensar. Então, é isso. Mas olha, eu estou empolgado pelo próximo episódio, porque eu quero ver a continuação do Bright Star e eu quero ver o que eles vão fazer com a raça do Saru. Certo. Ok, tem aí uma... Só uma queria chance. Fechar numa nota positiva, porra. O Fernando tá muito puxa-saco do Salvador. Quer passar pano de tudo, eu quer terminar quero, tudo bem. Se fuder. Tem que terminar triste mesmo. Não, pelo amor de Deus. Olha o que o Valdomiro falou. Fernando, você consegue imaginar o valor que o Valdomiro te disse agora? Você consegue conceber a quantidade de dinheiro que é 200 milhões de dólares? Isso aí, 200 milhões de dólares, ele não foi gasto, acho que, pra fazer 7 temporadas da nova geração. Até aí, acho que não foi gasto. Não, mas é só isso, cara. É só pontuar o quanto que é muita coisa, um dispêndio de recursos enorme para você ter um produto medíocre, mas assim, abaixo do medíocre, né? Porque se você pegar a palavra medíocre, ela significa mais ou menos uma média. Não é exatamente ruim. Entendeu? Medíocre não é ruim. Medíocre então, significa médio, é o meio. É, e Discovery é muito abaixo do medíocre. É, assim, eu acho que uma temporada na época de Vacas Gordas da Nova Geração custava coisa de 50 milhões. E a temporada da Nova Geração tinha tipo 26 episódios. Não tinha 14. Bom, pessoal, estamos encerrando o podcast de hoje, sendo assim, o de sempre, despedir de vocês e aí deem seus recados, caso vocês tenham eles aí. Bom, em primeiro lugar, me despedindo do Torelli, cara, valeu mais uma vez, um abração e até a próxima. Valeu, Valdomiro, valeu, pessoal, me sigam lá no Twitter, Fernando Torelli. Ok, e agora o Thiago. Cara, falou, valeu, um grande abraço, até a próxima. Cara, muito obrigado aí por mais uma vez, né, participando aí do Diário do Capitão. Todo sábado tem live pra discutir ao vivo com vocês. Siga nas redes sociais aí, tudo é Diário do Capitão. É isso aí, muito obrigado, até a próxima aí. E por último, Fernando. Cara, valeu, abração e até a próxima. É isso aí, galera, dá uma olhada. Se você quer saber como é que foi toda essa coisa da sessão Clinton Encarnação, tem um vídeo lá na Nova Frota. Dá uma olhada e obrigado por participar sempre e que todos tenham uma, sei lá, foda-se. Todos tenham, sei lá, uma foda-se. Eu perdi a linha do raciocínio, foda-se. Esse é o problema do cara querer enfiar a positividade em qualquer hora, aí fala merda. Ele quer ser positivo e não consegue, tá vendo? Eu quis deixar uma mensagem bonita mesmo e não consegui pensar em nada. É, lógico que não. Na bosta de episódio desse, vai deixar a mensagem bonita onde? Você tá querendo fazer que nem a Michael com um discursozinho idiota ao final? Ah, para com isso. Eu só quis falar alguma coisa bonita, eu não sei. Foda-se, então, a mensagem é... Eu só queria falar uma coisa bonita, Star Trek de 66 a 2005. Essa é a coisa bonita que eu queria falar. É isso aí, galera. Então, recadinho, acompanhe o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @secal31, Google+, e também o grupo do Sessão 31 no Telegram. No post do podcast vai estar o link pra ele. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Space, the final frontier. It was really quite hypnotic. These are strange new worlds. Moving from topic to space, the final frontier. It was really quite hypnotic. These are strange new worlds.